Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Episódio 34. Passado, presente e futuro da Nintendo. Participação especial de Sandro Tomazetti. Alô pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. Esse é o episódio número 34. A gente teve mil dificuldades aqui para se juntar, dificuldades de horário, de fuso horário, e também a gente quis trazer um convidado, né, que vai adicionar a nossa discussão, né? Então, muitas dificuldades aqui, mas a gente está perseverando, não deixando a peteca cair, trazendo para você um programa podcast ou quickcast toda semana. Então, hoje não vai ser diferente, já estou aqui eu, Giliar Lopes, juntamente com o único podcaster que jogou Pong e telejogo, Fernando Seco. Tudo bom, Fernando? Tudo bom? Tranquilo. Tranquilo. E também com o único podcaster que não era nascido quando foi lançado o Super Nintendo, é o Rafa Kune. E aí, cara? E aí, cara, beleza? Beleza. Piada velha já, né? Mas a gente faz assim mesmo. E o nosso convidado de hoje tem o prazer de receber mais uma vez aqui no podcast... Ele que é o autor da coluna Treasure Chest, que sai toda quarta-feira no site www.thepodcast.com. Se você não conferiu, vai lá, dá uma lida, deixa um comentário aí pro Sandro, que ele tá fazendo um trabalho super legal de trazer pra gente vários momentos memoráveis da indústria dos jogos. Então, quer dizer, já dei o spoiler aqui, é o Sandro Tomazetti, é o cara que desde o Master System já colecionava achievements. E aí, Sandro, tudo bom? Tudo bom. Bom, a culpa foi minha aí, da maioria das dificuldades, mas vamos ver se agora vai pra frente. Não, cara, não foi só sua não, mas tudo bem, isso aí não importa. Importa que a gente tá aqui, importa que a gente tá trazendo mais um episódio, esperamos que a Main Quest seja super interessante pra todo mundo. Acho que são assuntos que a gente tá sempre discutindo entre nós e a gente achou legal trazer aqui também. E pra dizer pra gente sobre o que é essa Main Quest e fazer um resumo do que vai ser dito no episódio, vou chamar aqui a menina, que é a Yuna do meu Tidus, Cynthia Duin. Hoje a Main Quest fala sobre a história, as estratégias e o futuro da Nintendo. O podcast discute também o novo Zelda, a importância do diploma de faculdade e muito mais. Então, como a Cynthia disse aí, a gente tem bastante coisa para falar. Vamos começar lendo um e-mail. Quem mandou pra gente aqui esse e-mail é o ouvinte José Ricardo da Silva Júnior. E ele nos dá os parabéns aqui, a gente agradece. E ele quer saber sobre o início da carreira de game developer, mais especificamente no caso dos programadores, que é um caso em que não é tão óbvio como que você vai, por exemplo, construir seu portfólio, o que você vai apresentar para quem está fazendo uma entrevista contigo. E o Zé Ricardo quer saber o que a gente acha que um programador deveria fazer, deveria correr atrás para poder se preparar melhor na hora de uma entrevista, na hora de procurar um emprego. Então, vou deixar o Seco falar pra gente, já que ele é programador e participou de algumas, talvez muitas, entrevistas aí na carreira dele e hoje conseguiu uma posição bem legal, bem interessante no time do Deus Ex na Eidos Montreal. Então, Seco, o que você pode responder pra dúvida aí do José Ricardo que escreveu pra gente? Então, eu acho que a coisa mais importante que programador está interessado em trabalhar na internacionalmente tem que saber C++, é a primeira coisa que eu vou dizer, porque se você percebemos aqui fora, o Gerard também sabe isso, que se você for fazer uma entrevista e você não sabe C++, você raramente é até chamado para entrevista, né? É verdade. Enfim, acho que algumas coisas que eu acredito que tanto Girard quanto eu fizemos e deu muito certo. Primeiro é não só saber um pouco de cada área, não precisa saber muito, mas saber pelo menos o mínimo das áreas. Saber como organizar bem um código, né? Porque quando você faz a entrevista, eles pedem pra você mandar, se você tiver samples, principalmente se você não trabalhou na indústria ainda, quando você tá entrando. Então, os samples têm que estar organizados, legíveis e bem estruturados. Outra coisa importantíssima, acho que é imprescindível, você saber, tipo, estrutura de dados, assim, para programador isso é, acho que é uma das coisas mais importantes. E assim, ter domínio da área que você está querendo se envolver, né? Eu fiz uma entrevista uma vez com o pessoal da BioWare, que foi sensacional, assim, eu era muito inexperiente na época, e assim, as perguntas foram super alto nível pro que eu tava, pra parte de gameplay. E quando eu comecei a comentar, eles começaram a pedir detalhes e puxando a linguiça, chegou uma hora assim que eu comecei a perceber que tinha que aprender muito ainda, sabe? E aí foi na hora que eu realizei que, tipo, que eles sabiam que eles estavam procurando, assim. Então foi, então assim, você acredita que você tem que estar preparado, assim, você tem que entender da área que você está se propondo, você tem que saber bem a linguagem de programação, você tem que ser flexível, você tem que, de preferência, montar de alguma forma, um portfólio de programação. Pode ser coisas que você estuda em casa, faz em casa, mas elas têm que ser pensando que alguém pode olhar aquilo e tentar entender aquilo lá. Então, e para adicionar isso, a gente viu, na semana saiu na CBC aqui no Canadá, que é uma rede de TV, entrevista com o pessoal da BioWare, e eles falam sobre como eles estão vendo a oportunidade do mercado mobile e como isso pode ajudar as pessoas a montar um portfólio melhor. Então eu acho que, dependente do quanto eu falo aqui, eu nunca vou conseguir falar tão bem que nem o cara fala, porque primeiro que eu falo, parece um, sei lá, eu sou que nem aqueles carinha da Zelda que pulam e atiram aquela pedra no escudo do Link, sabe? Mais ou menos. É igualzinho aqueles caras mesmo, cara. E ele falou de uma frustração, um vídeo de 5 minutos, aí o Gilhar vai botar o link, disponibilizar, mas assim, eu acho que a coisa mais importante é você conseguir sentar e escrever uma coisa do começo ao fim, que você pode apresentar e dizer, ó, eu consigo fazer isso, sabe? E, como eu posso dizer, e saber suas limitações, saber onde você, quais suas áreas de domínio, e acho que é isso. Acho que você tem mais alguma coisa pra falar, Gilhar? Acho que você é o cara que normalmente fala super bem dessas coisas. Até parece. Não, acho que não tem muito o que adicionar, não. A gente vai deixar o link aí para o José Ricardo e para todo mundo que está ouvindo ter a oportunidade de acompanhar essa entrevista com o desenvolvedor lá da Bio. Eu também achei genial e muita coisa que a gente já pensava, já parecido, mas acho que a gente não consegue explicar tão bem e ser tão eloquente quanto ele foi nessa entrevista. Então vou deixar o link ali. E acho que é só reforçar esse ponto mesmo. Samples podem ser, não precisam ser de jogos completos. Eu acho que isso assusta muito, né? Isso deixa a pessoa com muita essa dúvida de que, cara, se eu tiver que fazer um jogo inteiro só para montar o meu portfólio, sendo programador, né, para mostrar o trabalho de programação, nunca que eu vou conseguir. Então, nem tudo precisa ser jogos completos. Acho que o mercado mobile e essas oportunidades de você desenvolver jogos mais curtos, menores, são super legais para ajudar nisso. Mas você também pode escrever pedaços de sistemas que tem a ver com as vagas que você está almejando. Então, por exemplo, se é a computação gráfica, você pode escrever um efeito em cima até de um engine existente, algum sistema que lida com shaders, com as texturas, modelos, sistema, né, de gerenciamento de assets. Então, coisas que são factíveis, né, para você fazer sem precisar de ajuda de outras pessoas, de um investimento absurdo de tempo, mas que ainda assim são representativos daquilo que você está querendo almejar e são suficientes para alguém olhar esse código e entender qual que é o seu estilo, qual é a sua experiência, né, e qual que é, vamos dizer, o quanto você consegue não só escrever código para si, mas para os outros. Eu acho que são os típicos coisas que as pessoas estão olhando quando elas analisam o sample de código de um candidato. Então, acho que mais do mesmo que o Seco já disse aí, seria a nossa resposta para o José Ricardo. Então, eu queria aproveitar rapidinho para a gente fazer um gancho e falar de um outro assunto que é correlato a isso, e vou chamar aí o Rafa e o Sandro para opinar também, que surgiu na molete de discussão que eu participo de desenvolvedores de jogos na América Latina, que, na verdade, a grande questão era qual que é a real importância de você ter um diploma de faculdade na hora de procurar um emprego na indústria de games. E é claro, não dá para ignorar que essa importância ela vai ser diferente dependendo da área em que você está querendo trabalhar, ser um programador, game designer, artista. Para começar, por causa da diferença enorme de disponibilidade e qualidade de curso superior para essas diferentes áreas, né? Por exemplo, game design uma área em que é difícil você encontrar um curso superior que vai realmente ser de valia para o seu dia a dia prático ali do que você vai estar fazendo. Então, como é que cada um de nós, né, vê a importância de você ter um diploma de faculdade para a carreira de desenvolvedor de jogos? Eu acho que é uma pergunta válida e que eu queria que a gente respondesse aqui. E aí, para início de conversa, eu vou chamar o Rafa aqui para dizer para a gente... Como que você vê, Rafa, na sua experiência, e, né, tanto pessoal própria quanto das pessoas em volta de você, nas empresas que você trabalhou, o quanto você acha que é realmente importante você ter um diploma de faculdade completo na hora de encontrar o emprego e de desempenhar o papel dentro, né, desse emprego, dessa vaga que o cara está procurando? O que você acha? Então, acho que tem alguns aspectos diferentes que tem que ser analisados. Primeiro, eu vou botar o prático, assim, que é exercer a profissão, né? Para isso, eu não tenho diploma, não me fez falta, e eu, interagindo com pessoas, com outros game designers, que até têm alguma formação, mas não necessariamente em game design. Eu nunca trabalhei com ninguém que é formado em uma faculdade de game design específica. Uhum. Elas são novas, né? É verdade. Acho que elas são mais... São muito mais novas do que a própria profissão. Muito mais novas do que você, que já é uma coisa difícil. Então, e eu nunca percebi que a falta de ou ter um diploma na área relacionada fez alguma diferença na profissão, entendeu? Alguma coisa... Porque não existe uma metodologia científica, por exemplo, por trás do game design. Certo. Não existe um processo que tu só vai aprender ou que tu aprende muito melhor na faculdade. Pelo isso menos, ainda não existe, eu não sei se vai existir. Pelo menos não tanto quanto programação hoje já existe, né? Eu acho que... Eu não sou programador, mas eu acho que para ser um programador é muito importante a faculdade, por causa dessa metodologia de que tu tem, de como tu preparar, como tu limpar teu código, como isso, acho que essa é a coisa que a faculdade te ensina melhor, né? Tipo, talvez daqui para frente o requerimento acadêmico aumente, né? Porque agora para trás nunca existiu muita faculdade, né? Então não tinha como você cobrar isso do profissional, já que ele realmente não tinha como ter essa formação. Mas talvez mais pra frente, como já tá aumentando bastante a procura por isso, talvez mais pra frente eles cobrem mais. Então, mas eu acho que, como eu tava falando, na experiência prática, como até agora eu não vi ser importante, assim, não vi que tenha feito falta, assim, né? Eu acho muito difícil que eles cobrem um diploma por causa disso. A não ser que exista, né, que seja desenvolvido na academia um tipo de processo que seja fundamental, entendeu? O que eu não vejo isso acontecendo, pelo menos pelos próximos anos, assim, mas talvez pela própria experiência acadêmica em si, mas então, daí voltando a parte para a experiência prática de exercer a profissão, eu acho que ela não é necessária, mas como eu já falei em outro podcast, todo ensino é bom, né? Todo aprendizado é bom, nunca vai ocupar espaço, nunca vai ser demais. E daí tem um outro lado, assim, que eu acho que é o de conseguir o emprego em si. Por exemplo, em nenhuma das entrevistas que eu fiz para qualquer emprego que eu tive até hoje, o fato de eu ter ou não ter diploma foi levado em consideração. Nunca durante uma entrevista, por exemplo, não tá no teu currículo, ou por que tu não se formou, esse tipo de coisa. Isso pra eles não interessa. Interessa eu saber fazer o que eu já fiz, né? E saber conversar sobre, saber o vocabulário, saber como resolver problemas, passar até em eventuais testes que eles fazem. Isso que importa pra eles. Mas o problema é outro. O problema passa a ser que fica difícil pra empresa, dependendo até do país que tu for, poder te levar pra lá, caso tu não tenha um diploma. Porque pro governo... o governo não sabe o que é tu ser um game designer e quais são os conhecimentos necessários para um game designer. exercer bem a profissão. Então ele simplesmente assume que é como quase todas as outras profissões, que é ter um diploma. Que é, por exemplo, um engenheiro precisa ter um diploma, senão ele nunca vai ser um engenheiro. Um médico tem que ter um diploma de medicina, senão ele nunca vai ser um médico. O esquema de imigração do país, por exemplo, ele exige diploma em muitos lugares para tu poder ser considerado, assim, né? E isso torna difícil para a empresa, assim. Inclusive, eu conversei três anos atrás com a Bioware mesmo, e como eu não tinha diploma, falaram, a gente gosta do currículo, a gente gostou de ti, pelo como a gente conversou, mas como tu não tem diploma, vai ser muito difícil eu conseguir imigração para ti, pros Estados Unidos, entendeu? Porque para os Estados Unidos eles até aceitam tu não ter um diploma, desde que tu tenha 12 anos, no mínimo, de experiência naquela área. E eu tô muito, principalmente na época, eu tava bem longe de ter 12 anos de experiência. Entendi. Vou passar a bola então pro Sandro também, dar a opinião dele sobre isso. O Sandro que também trabalha como game designer já há alguns anos. E diz pra gente, Sandro, tanto no caso da experiência prática, quanto na hora de conseguir um emprego, se você acha que né, o diploma da faculdade, qual que é a importância que ele tem para um game designer? Sim. Eu na realidade, eu sou formado em computação, né? Eu era para ser programador, mas eu fugi desse barco, porque game design é muito legal. Então, assim, quando eu fui contratado, a primeira vez que eu entrei no mercado, assim, tipo, valeu, entende? Valeu a pena ter, porque já foi levado em consideração que, tipo, beleza, o cara já é formado e... Mas só, acho que foi só o diploma mesmo, só o fato de ter o diploma, sabe? Eu acabei entrando num cargo como especialista, assim, porque eu ia poder ter uma conversa com programadores de um nível diferente de um cara que não sabe programar, sabe? E isso me ajudou bastante, principalmente o conhecimento, não o diploma em si, sabe? Mas o conhecimento que eu tenho sobre programação, que não é assim grande coisa, mas ele sempre ajuda, sabe? Eu consigo conversar com programadores muito mais fácil do que muita gente que eu trabalhei junto. Então, eu acho que o conhecimento de ter se formado ajudou muito, mas talvez o diploma em si foi só na hora da entrada mesmo. Fez alguma diferença. Entendi, mas você acha que sua carreira seria drasticamente diferente nesses dois aspectos, né, caso você não tivesse feito a faculdade? Então, em um, que é a parte do conhecimento, com certeza, porque eu não teria o conhecimento de programação, entende? Então, eu teria perdido muito, muito contato com o programador que eu tive bom, assim, durante todos os lugares onde eu passei, e eu não teria esse conhecimento de outra maneira. Mas, por ter o diploma mesmo, acho que a única coisa que diferenciou foi na hora da contratação, sabe? Isso aqui no Brasil, né? Porque... Tipo, eu subi de um cargo, basicamente. Eles me ofereceram um cargo A, mas eu olharam e falaram, beleza, você é especializado nisso, um cargo A.1 aí, entende? Mas nada de... Eu acho que não foi crucial para a entrada na empresa, sabe? Ela me ajudou em termos de posicionamento na empresa, mas não na entrada. Ou seja, foi um bônus, né? Isso, exatamente, foi um bônus. Entendi. Acho que no final das contas, essa é a conclusão que a gente vai chegar e tem a ver com o que o Rafa falou no começo. Não vai te fazer mal, né, ter essa formação. Exato. E principalmente se ela é de uma área bem correlata a algumas das especialidades do game design. Pode ser arte, pode ser programação, pode até ser, por exemplo, marketing, pode ser na parte de business, pode ser gerência de projetos, gerência do desenvolvimento. Tudo isso são áreas do conhecimento que vão ajudar o game designer, já que a gente está falando nesse momento especificamente dele, né, na hora de conseguir o emprego e exercer a profissão. Isso com certeza. Eu só não acho que a pessoa tem que se sentir desencorajada caso ela não tenha essa formação. Existem essas dificuldades, o Rafa falou bastante sobre imigração e, de fato, a experiência que eu vejo também é parecida com essa. Se torna muito mais difícil e, no caso de alguns países, é impossível. Nos Estados Unidos, eu diria que é impossível você conseguir que a empresa top bancar o seu visto, a não ser que seja um caso realmente muito especial. Então eu acho que essas são considerações a se fazer, mas eu não gostaria de desencorajar as pessoas que por acaso não tenham a oportunidade de ter essa formação. Eu acho que tudo isso que a gente está falando está assumindo também que o cara, faculdade ou não, ele vai correr atrás por fora, né? Ele vai correr atrás de se instruir, de aumentar esse seu conhecimento, de construir portfólio, né? Independente da faculdade, né, precisa muito que você demonstre uma aptidão, né? Demonstre uma habilidade com as ferramentas e com, vamos dizer, os conceitos, né, do game design. E então a gente está aqui assumindo que essa parte está coberta e estamos falando especificamente do ter ou não ter diploma de uma universidade, né? Então, acho que para as outras profissões fica um pouco mais óbvia a discussão, principalmente no caso do programador, né? E no caso do artista, também existem formações acadêmicas que vão ajudar, mas o artista também tem muito esse lado do talento e de conhecer as ferramentas. Vou passar a bola para o Seco para ver se ele tem mais alguma coisa a adicionar nesse assunto, mas caso contrário, a gente vai seguir para frente aqui no nosso podcast. E aí, Seco, o que você tem para dizer sobre esse assunto do diploma de universidade? Então, talvez porque Montreal seja um lugar muito diferente das outras regiões, mas aqui tem universidades muito fortes em todas as áreas, até por isso que tem tanta empresa vindo para cá agora. Então aqui é raro você ver alguém que sai da universidade que não tem um diploma de artes, né? E é difícil ver programadores assim, que não tem algum tipo de graduação. Mas a gente consegue ver, eu consigo ver, por exemplo, nos estúdios que eu trabalhei, tanto em Charlottesville quanto aqui, que quem vem da escola técnica de programação aqui, que são só 2 anos, eles ensinam você a programar, eles não ensinam lógica e programação, eles não ensinam computação, né? Eles ensinam programação. Você vê que existe um gap muito grande de conhecimento para eles conseguirem pegar, sabe? Então, talvez até para quando você mandar o seu currículo, quando for ver alguma coisa, você tem que, por exemplo, ver até quão concorrido é a área que você está querendo procurar, sabe? Porque às vezes uma área menos concorrida você consegue ser contratado e montar um portfólio bacana que depois você consegue ir para outras regiões, sabe? Então eu acho que só essa é a única coisa adicional. Tá legal, então, a gente aproveitou, né, o e-mail do José Ricardo para entrar numa outra discussão que a gente também queria fazer aqui. A gente espera que o e-mail dele tenha sido respondido a contento. E você que quer participar com a gente, já sabe, é só mandar um e-mail para contato@thepodcast.com, assim como fez o José Ricardo, ou deixar um comentário lá no www.thepodcast.com, entra lá no post do episódio que você quiser falar e deixa um comentário que a gente vai ler e vai responder, ou ainda pode mandar um tweet para o twitter.com/thepodcast. E aí, tendo lido esse e-mail, a gente vai agora para o Active Quest, que é a sessão onde a gente fala sobre os jogos que a gente está jogando. E no Active Quest você já sabe, vamos falar aqui sobre os jogos que a gente está jogando, começando com o convidado. Sandro, diz pra gente o que você tem jogado nas últimas semanas e por que que são coisas interessantes para falar por aqui. Bom, eu acabei de terminar o Space Marine, aquele do Warhammer, sabe? Uh-huh. O Portal. Foi feito aqui em Vancouver pela Relic. Eu gostei bastante. Ele foi bem engraçado, sim, pra mim, porque ele tava bem low pra mim, assim, eu não ia pegar o jogo. Até que eu baixei o demo e eu gostei muito do gameplay pelo demo, assim, sabe? Certo. E esse foi um dos poucos casos assim, que realmente o demo me comprou. E Cara, eu gostei muito da mecânica, do jeito que eles fizeram para deixar fácil você transitar para arma melee e arma ranged, muito fácil, é bem simples assim, sabe? Entendi. E o jogo é bem... A parte assim do conteúdo eu não conhecia direito do Warhammer, né? Então foi bem legal para se inserir no universo, assim. Que deve ser um dos elementos mais interessantes desse jogo, né? Que eles exploram. A Relic tá explorando bastante esse universo do Warhammer já faz um tempo. E é um universo super interessante. Sim, sim. É, eles mostram pelo menos, assim, umas três raças, assim. Que são os orcs, os humanos e mais uma. Entendi. Não vou dar muito spoiler, hein? Os ninjas. Bom, zumbis piratas. Isso. Depois que eu terminei o Space Marine, eu comecei o Batman. E tô nele até agora. Faz umas 3 semanas, assim, duas Fraco, semanas. Hein? Não, já terminei, mas eu tô fazendo aqueles Riddler Revenge, sabe? Entendi, não, eu falei fraco o jogo, pô. Ah, tá, pô, o jogo é animal. O jogo é animal, cara. Eu, vou ser bem sincero, eu até acho que eles botaram tanta coisa, ficou muito foda. A única ressalva pra mim, assim, é um tanto o pacing do jogo, assim, que o do Asylum era melhor do que esse. Ele era bem controladinho, né? Então você ficava sempre pilhado pra próxima coisa, sabe? Esse aí, como ele tem bastante side missions, coisa, você acaba saindo um pouco da quest principal e perde um pouquinho do pacing. É verdade. Pra mim é mais ou menos a mesma diferença do Ocarina of Time e do Majora's Mask, pra quem certo. Jogou, assim. É basicamente a mesma coisa. O Ocarina of Time segue sempre a main quest, assim, e o Majora's tem bastante side mission. Entendi. Não, então, tô jogando também aquele War of the Worlds, da Live Arcade, do Xbox. Desenvolvido pela Other Ocean Interactive, que o Seco já trabalhou lá. Isso. Cara, eu gostei bastante, sim, também. Esse eu joguei bem pouquinho, assim, eu gostei bastante da narração. O gameplay é bem simples, né? Só andar, pular. Mas o feeling do jogo eu achei bem, bem divertido, assim. Bem divertido não, né? Bem, bem, bem feito, na realidade. O problema é que um pouquinho da movimentação, das coisas, assim, é meio travadinho, sabe? Então você acaba... como o personagem é muito frágil, qualquer coisinha você morre. Você acaba se frustrando um pouco em algumas sequências, assim. Entendi. Mas em geral ele é bem bom também. Gostei. E vou passar então a bola aqui pro Rafa. Diz pra gente o que você tem jogado. Já terminou o Skyrim ou não? Acho que o Rafa tem um ataque cardíaco quando você pediu, perguntou se ele terminou o Skyrim. Ou então ele tá com o mudo ligado e não... Pois é. Oh, foi mal. Tá ele lá falando que Skyrim é foda e não sei o que. Ninguém tá ouvindo nada, tá com o mudo ligado. É, ainda bem que tu me lembrou. Terminei Skyrim, matei, né, o chefe com o final lá, mas dá pra continuar jogando. Jogo de mundo aberto. E continuando com outros tipos de personagem, comecei a jogar também com mago, com rogue, assim, arqueiro e tal, e tem muita coisa, cara, é muito, muito conteúdo. Eu recomendo, inclusive, pra quem for começar a jogar, tenta fazer o mínimo de fast travel possível, assim, a não ser que seja exatamente o mesmo caminho que tu percorreu pra voltar. Se for qualquer outro caminho que não o que tu já percorreu pra voltar, vai manualmente, assim, vai andando, porque tem muita coisa pra explorar, muita coisa pra descobrir, coisas aleatórias que tu descobre passando pela estrada, assim, viajantes que te pedem ajuda, ou sendo atacados, ou coisinhas interessantes que acontecem. Vale muito a pena passear pelo mundo, cara, é muito, muito foda. Mas a gente já falou de Skyrim no outro coisa, então vou parar de falar de Skyrim, então vou falar de outro jogo. Eu comecei a jogar o beta do Star Wars The Old Republic. Tô achando legal, por enquanto ele não é nada de muito diferente daqueles MMO que todo mundo já conhece. Aqueles, né? Aqueles todos que a gente já conhece. Mas eu acho que ele ganha um pouco o sentido de... Eu gostei muito do estilo visual, ele é simplista, é bem bonitinho, assim, funciona. não tenta ser realista demais, aí acaba sujando um pouco o sendo porque num MMO a tela já é complexa o suficiente por causa da interface, né? É. Da quantidade de botões. Se tu bota todos os planos de jogo com uma complexidade que tu tenta ser realista ou tenta botar elementos demais na tela, começa... É uma coisa que tu não que tu nem percebe, mas começa a ficar desconfortável, assim, sabe? E é uma das coisas que tu começa a tomar a decisão de... Começa a cansar, assim, mesmo sem querer. Eu achei que a decisão que eles tomaram de estilo visual foi muito bem acertada. Eu achei legal o combate, eu achei interessante, apesar de ele ser aquilo que todo mundo já esperava, né? Eu achei legal que ele tem muito do KOTOR, assim, no sentido de combate melee, sabe? As animaçõezinhas ficarem legal, de, tipo, um aparar o golpe do outro, sabe? Entendi. Não é só um batendo e aparecendo dano, um batendo e aparecendo dano, os dois batendo ao mesmo tempo. Tipo, tem aquelas coisinhas de bater e um aparar o golpe em sequência, sabe? Entendi. Então acho que ela fica melhor visualmente, assim, isso eu achei uma decisão bem interessante. Eles deram uma encenada no combate, isso, né? Isso. E ficou legal. Funcionava no KOTOR, continua funcionando nesse jogo. Achei legal. Achei legal o fato dos diálogos serem todos falados. Tem aquela cinemática BioWare que todo mundo conhece, de movimentar a câmera, de botar a câmera em lugares diferentes para diálogo, daquela sensação de jogos da BioWare mesmo. Então, isso eu tô achando legal. Não tem como falar ainda de jogo como um todo, porque eu joguei o começo do beta, né? Comecei a jogar agora de tarde. Então, e MMO você nem precisa jogar muito pra saber do que ele se trata, né? Então, daí não... Não, eu não tenho... Essas são as minhas primeiras impressões. Por enquanto eu tô gostando, vou jogar mais. Provavelmente no... Acho que vai ser só esse fim de semana, no beta, não sei. E a má notícia é que não... Por enquanto não vai ter no Brasil, né? É, verdade, cara. A gente... Não vai ser distribuído no Brasil. Eu tava... conversando com pessoas, né, conhecidos do Brasil que estavam aguardando como um dos lançamentos para o fim do ano aí, que aliás é um dos poucos jogos de alto, né, vamos dizer, que a gente está com expectativa alta, que ainda não foram lançados e que vão sair esse ano, é o Old Republic, mas infelizmente no Brasil eu não sei exatamente quais são os planos de publicação, quando é que vai estar disponível, mas a gente já sabe aí que não vai ser no lançamento. E você, Fernando Seco, o que, que você tem jogado aí? E fala pra gente por que, que vale a pena comentar. Então, cara, minha alma foi sugada em Dark Souls. Eu tinha começado um guerreiro, né? Aí eu joguei até o level... Tá, tinha 30 horas de jogo, daí eu percebi que eu não tava gostando, daí eu deletei aqui um mago. Levou 30 horas pra você perceber que não tava gostando? Pois é, velho. É que ele é um jogo de foda, né? Então, tipo. Aí. Então, né? Oi? Não, mas é assim, é porque quando você faz um personagem balanceado no Dark Souls ou Demon Souls, você se fode em algum momento. Então, o meu objetivo era fazer um personagem no começo balanceado, só que daí ele começou a ficar muito fraco, né? Comparado com os chefs. E eu tinha que farmar muito, daí eu desisti. Aí eu fiz um mago, eu joguei mais 30 e poucas horas. Daí o Fabiano me fez uma oferta. O Fabiano é um colega nosso aqui de Montreal, né? Sempre faz post, fez uma oferta do tipo: cara, vamos começar a jogar junto, vamos tentar um summonar o outro. Eu falei: bora. Daí a gente já tá com 25 horas, mais ou menos, de jogo junto. Aí eu fiz um rogue. Tá muito, muito... Jogar junto é muito foda. Eu só lamento que eles modificaram tanto a feature online que dificulta muito, muito o summon. Mas é sensacional, porque teve um dia que a gente tava vivo tentando summonar ele, porque a gente, assim, se summona na área bloqueada pra matar o chefe, entendeu? Eu ficava summonando ele, ou ele me summonava. Só que quando você tá vivo, você pode invadir o seu mundo pra tentar te matar. E, cara, numa noite a gente teve... Eu tive, tipo, 9 invasões no meu mundo, assim. E aí, tipo, eu consegui matar 3 os caras, os outros eram, tipo, super ninja, ultra bam bam bam, que é muito massa, assim, porque, como posso dizer, é PVP, né? Então o cara invadiu o seu mundo, ele quer te matar, e se você te matar, você realmente morre, você perde o tempo que você investiu e a grana vai ser vivo. Parece muito massa mesmo. E aí teve uma hora assim que eu tava brigando com um cara antes, no, depois do patch, e acontece que eles mudaram o patch pra você ter múltiplas invasões. Então eu tava brigando com um cara e vieram mais dois, assim, do nada, sabe? Aí foi muito massa, fui assim, destruído. Parece ótimo, realmente, é. Pois é, aí joguei um pouco mais de... Não, mas o level design do Dark Souls é... Eu tenho dificuldade com o open world, muito, porque eu me perco muito. Eu perco muito tempo fazendo muita coisa aleatória. Uhum. Mas assim, é muito lindo o jogo, é muito foda. Eu não, Dark Souls. Pois é, cara, é sobrenatural. Eu gostei bastante do Demon Souls, então... acho que vocês já chegaram a conversar sobre isso em algum outro podcast, mas a diferença dos dois, o que tem de bastante diferença? É, basicamente é open world, né? Porque no Demon Souls, no Demon Souls você matava um chefe, você voltava pra cidadezinha maluca lá, onde tinha a City Hub, onde você escolhia, sempre tinha dois portais, você podia escolher, no Nexus, você podia escolher um ou outro, aí cada um tinha uma dificuldade. Quando você matava um chefe de um, abria mais um outro portal, e assim por diante. E nesse não, nesse você coleta itens, é tipo um Metroid Zelda da vida, assim, sabe? Você pega um item, pode abrir outra coisa, Só que aí eu tenho um problema muito sério, enquanto eu consigo ir fazer as coisas, eu vou indo, não tô nem aí. Aí tem uma hora que você vai lá na casa do chapéu, você descobre que você é muito mais fraco que você deveria ser, e você tem que voltar todo o caminho e você tá preso ali, e aí pra mim é foda. Daí essa que eu não gosto muito, assim, porque... pelo meu jeito de jogar. Mas, engraçado que isso que você falou que não gosta é exatamente o que eu gosto do Dark Souls comparado com o Demon Souls. É o fato de ser aberto e sei lá, pra mim, acho que é realmente uma diferença de estilo de jogo. Não tem nada demais em a gente ter essa opinião diferente. Mas é isso pra mim, é uma coisa que eu não gostei no Demon Souls, que é a estrutura muito, muito fechadinha, muito, entendeu, já pré-determinada quase, e no Dark Souls eu posso ir pra onde eu quiser, inclusive ir pra lugares onde eu não era pra ter ido, me fuder e voltar, mas isso pra mim é interessante, entendeu? Aconteceu uma coisa engraçada comigo no Demon Souls, que eu fui, sabe aquele chefão Man-Eater? São dois, né? Eu fui pra lá muito cedo, assim. E tipo, me ferrei pra matar ele, mas depois que eu saí e matei ele, um ou outro chefão ficou fácil, sabe? Uhum. Tipo, eu tinha feito ele meio que na ordem errada, assim. Entendi. Pois é, e acontece isso comigo também, porque, por exemplo, eu fui num chefe lá, tava com mal, tava tudo muito fácil. Aí eu cheguei num chefe e... porra, eu levei tipo 6 horas pra conseguir matar o chefe, porque eu não queria farmar, eu não queria pegar level, eu fiquei puto porque eu tinha conseguido fazer tudo até então, mas eu consegui matar, e quando eu matei foi de perfect, eles aí me encostaram, mas foi assim, tipo, chupa seu filho da puta. Aí tem muito isso, né, do Dark Souls, de você ter uma parada que é super difícil, mas que você consegue ver que ela é possível, sabe? Se eu realmente for preciso o suficiente, porque assim, você chega no chefe ou no inimigo mais forte, você consegue ver que ele tem esse tipo de movimento, esse tipo de golpe, que tem como eu evitar, tem como eu defender, só que é difícil, precisa de habilidade, precisa de timing. Então não é sempre que eu vou conseguir fazer, mas quando você consegue... Cara, é uma sensação que realmente, como a gente já falou milhões de vezes aqui sobre Dark Souls, te dá algumas sensações que há muitos anos a gente não sentia nos jogos. E isso que eu acho que é o motivo maior para recomendar para todo mundo que tenha um pouquinho de estômago para aguentar a dificuldade e, em alguns momentos, a frustração do jogo. Mas, cara, quando você ultrapassa essa barreira e consegue, igual você que falou, depois de horas, matar um chefe, é uma sensação que há muito tempo eu não sentia nos jogos, cara. Pois então, esse chefe aí, cara, eu só queria comentar que eu acho que matei ele 15 levels abaixo do level e não peguei, e não summonei ninguém, sabe? Porque eu tava tão puto que, não, eu fiquei assim, não, é muito pessoal isso, pra mim é questão de honra, isso mesmo. Pra mim é muito pessoal o negócio, cara, e foi perdido tempão, mas foi assim, muito satisfatório, me satisfez muito quando matei ele. Fazendo um jabazinho ali do Treasure Chest, quando eu falei do Demon Souls, foi exatamente isso, que o jogo em nenhum momento ele é satã com você, assim. Ele te bota numa situação que você não tem como passar. As regras são simples, assim, né? Se você conseguir sempre desviar, você mata qualquer inimigo. Mas se você levar uma porrada, você vai morrer. Mas aí você pega o level pra evitar, pra fazer mitigar o dano. E assim, as regras são simples, né? E se quer matar rápido, você tem que se expor mais. E assim por diante, né? Isso que eu acho muito massa. O jogo nunca te ferra. É só você que não tá treinado o suficiente. Pois é. Deixa eu só dar uma rapidinha aqui então, porque eu queria comentar sobre o Battlefield e o Modern Warfare também que andei jogando. Pois é, o Battlefield, depois que saiu o Modern Warfare, deu uma decaída no gameplay bastante grande, deu uma evasão muito grande, exatamente. E chegou um momento no jogo que eu comecei a achar chato uma única coisa. Eles têm uma feature no jogo que é um dos últimos unlocks das armas, que é tipo uma mira infravermelha. E essa feature simplesmente quebra todo o balance do jogo. Porque, por exemplo, o sniper atrás de uma moita visível, cara atrás de não sei o que é visível, você, tipo, todos os inimigos popam na tela. Que merda! Velho, assim, o jogo desbalanceia totalmente o jogo, assim, sabe? Todo mundo usa infrared e veículo o tempo todo. Uhum. Aí o jogo tá, eu acho que tá muito desbalanceado, por exemplo, como sniper, eu sou muito frustrado porque você tá escondido na casa do chapéu e um cara lá no fundo te mata. Você, como é que não me viu aqui, pô, infrared? E no começo eu não tinha nenhuma arma unlocked, daí eu fiz um rush pra conseguir uma arma pra ver o que era, e o jogo fica muito estúpido, cara. Você se aponta na tela, os inimigos com laranja brilhando purpurina na sua tela, soltando faísca, é muito fácil de... O jogo faz um dumbdown muito grande. Então... Pô, eu estou bem triste por causa disso, cara. É. E sobre o Call of Duty, assim... Até tava jogando junto com o Fabiano, né, no live junto, cara, mas assim, velho, é bizarro, cara, assim, não sei, tem que é muita coisa, como é que eu posso dizer, velho? Agora você vai ter que dizer. Bom, ele não tá tão bem balanceado quanto o Black Ops, eu já havia comentado isso, os levels não são tão bem feitos. Então parece que ele tá jogando o tempo todo Counter-Strike. Eu nunca fui muito fã de Counter-Strike, então talvez pra quem gosta de Counter-Strike seja bacana. E, então tem muita coisa assim, tem um corredor onde você sabe que vai ter um sniper no fundo. Sabe, os leves, e tipo, é tudo muito preditivo assim, aqui vai um lugar onde pode ter um sniper, aqui é não sei o quê. E então, como posso dizer, e aí tem vários unlocks que você pega mais pra frente do jogo que ferram muito quem tá... quem é embaixo daquele level, como por exemplo, que é um detector de presença, como se fosse um alien, assim, sabe? Então o cara fica na moitinha ali, de detector de presença, aí você vê quem tá vindo de qualquer direção, sabe? Isso na sua arma. Então pra quem, por exemplo, é abaixo do level 40, que é todo mundo que tava entrando, não é todo mundo que jogou 28 horas seguidas, não tem isso, então o cara tem uma vantagem muito grande no jogo, muito grande. E aí eles começam a invocar, por exemplo, veículos, que é os strikes lá, e começa a matar, e aí, cara, ele começa a ganhar mais strike, mais invocar mais veículo, e o jogo se desbalanceia de uma forma brilhante, assim, sabe? É tipo os ricos ficando mais ricos e os pobres não conseguem subir. Pois é, e aí o jogo fica numa... Tem horas, assim, que se acontece isso, o jogo desbalanceia de uma forma que acabou, sabe? Então... Por ele não ser muito balanceado, o esquema de armas e tal, acaba que, tipo, é o mesmo conjunto de armas com o mesmo conjunto de strike, sabe? É a mesma coisa. Tipo, lança-granada voltou com toda a força do mundo. Então, todo mundo com lança-granada o tempo todo. E acaba que o jogo fica muito desbalanceado, sabe? Ele não acaba sendo um jogo divertido. Enquanto que eu critiquei o Battlefield, que tinha os caras de Rocket Launcher Fiesta, lá é o Grenade Fiesta, sabe? Entendi. Entendeu? Então tem horas assim que é super ruim, assim. E sem contar a parte de hack, né? Que tem maior cara de já estar hackeado de novo. Cara que o Modern Warfare 2 foi hackeado, o pessoal fazia. Tinha o Superman voador com metralhador, que eram as coisas engraçadas. Agora tem cara que é imortal, cara que. Como é que é? Cara que tem munição infinita. Tem um monte de coisa assim já acontecendo. Então, putz, só aumenta a frustração, cara. Faz aí. Tem o Demon Souls aí, que teoricamente era pra ser o mais frustrante de todos, mas na verdade é o mais prazeroso. O Dark Souls, né? Então, é isso aí. Agora eu vou parar de falar e perguntar pro Gilad, o que você anda aprontando? Ah, cara... E por quê? É, o único jogo diferente de todos que vocês citaram aí que eu tô jogando, que eu experimentei essa semana, foi o Zelda Skyward Sword. Então vou falar dele. A nossa main quest também vai tocar em certos assuntos, mas pra falar especificamente do jogo... E ser bem rápido aqui, que a gente estava já apertado de tempo. O Zelda novo, como a maioria das pessoas já sabe, tá recebendo reviews muito altos. Eu acho que os reviews, as notas, elas são justificadas. Para vocês terem uma ideia, esse novo Zelda, ele fez coisas que a gente não esperava que jogos Zelda fossem fazer. E na verdade, talvez, até, quer dizer, a gente já estivesse conformado que jogos Zelda não iriam fazer. Por exemplo, nesse jogo você tem sistemas de, por exemplo, juntar ingredientes para fazer poções. É uma coisa que no Zelda, poção sempre foi uma coisa muito simples. Você tem a vermelhinha, a verdinha, a azulzinha e pronto. Entendeu? Nesse jogo você tem muitas outras variáveis, né, muitos outros atributos que você pode querer amplificar ou recuperar. E aí faz sentido você ter uma coleção de poções muito maior. E aí eles decidiram, ah, por que não deixar o cara fazer as próprias poções dele? Então tem um sistemazinho ali de crafting, que você faz poções. Ainda não consegui chegar num ponto para saber se você pode fazer itens, mas eu sei que você pode melhorar itens com um sistema parecido também, que você coleciona coisas. Então, isso são, né, pequenos, vamos dizer, pitadas aí de vamos dizer, customização, né, do não só customizar o seu personagem, mas também de fazer escolhas que vão influenciar o gameplay, que o Zelda, por ele se ater a uma fórmula, vamos dizer, mais simples e mais já bem resolvida, você antes não tinha nessa série. Então, toda espada nova que você pegava era sempre muito melhor do que a anterior e não tinha motivo nenhum para você ficar com a anterior. Agora, não é mais tão linear. Você vai chegar a um determinado momento onde você pode melhorar a sua espada numa direção ou na outra, mas não nas duas ao mesmo tempo. E aí você vai ter que tomar essa decisão. Então, essas são mecânicas, e mesma coisa com as poções, como eu mencionei, os escudos, tem tipos de escudos diferentes, que um, por exemplo, só para dar um exemplo, que não é spoiler porque acontece logo no começo, é o escudo de madeira. O que você espera no escudo de madeira? Ah, ele é levinho, ele é bom de manusear, mas ele é suscetível ao fogo. Você tomar um ataque de fogo, você, entendeu, não está bem protegido e seu escudo pode até, né, ser perdido. E aí você tem um segundo tipo de escudo que é mais resistente, só que mais pesado. Então, na hora do combate, ele te dificulta em outra coisa. E por aí vai, né, sem eu querer dar spoiler, mas dá para vocês terem uma ideia do que eles fizeram, que são pequenas coisas, né, são pitadas aí de elementos, que tipicamente estão nos RPGs, que esse novo Zelda tentou incorporar, que eu achei que realmente dá uma modernizada na fórmula da série, né? E além disso, tem todas as outras coisas que você esperaria de um jogo Zelda: história, muito, né, forte o carisma dos personagens, personagens de todos os tipos, dos caras normaizinhos até os completamente loucos, até os fofinhos, bonitinhos e totalmente bizarros. E o Zelda tem isso de montão, realmente. Eu tô achando até a história desse mais forte, mais variada, diferente. E eu tô realmente, posso dizer que tô curtindo uma história do Zelda de uma maneira bem, bem intensa, assim. É uma das grandes coisas que me faz querer voltar pro jogo, saber o que vai acontecer no próximo capítulo. Então, até agora, eu não cheguei num ponto onde, sabe, você tem que colecionar 8 de alguma coisa e, na verdade, a história, enquanto você não colecionar os 8, ela não anda muito pra frente. Eu não encontrei ainda, imagino que isso vai acontecer. Mas até agora, tudo, cada capítulo é muito interessante. E além disso, quer dizer, acho que a maior feature legal desse jogo é realmente o uso do Emotion Plus, que, como vocês devem saber, é obrigatório que você tenha o acessório ou o emote que já venha com o Emotion Plus embutido. E o que ele faz na jogabilidade desse Zelda novo ele muda completamente a maneira que você faz combate. Porque agora os seus inimigos, eles são muito mais difíceis de tomar dano. Na verdade, se você for, vamos dizer, button mashing style, balançando o seu emote, você vai tomar um couro e vai morrer no primeiro bichinho que você encontrar, porque eles defendem de vários ângulos diferentes, e o que você tem que descobrir é qual que é o ângulo, qual que é a direção que você tem que fazer o swing da sua espada, que agora com o Emotion Plus ele consegue fazer o tracking muito preciso disso. Qual é a direção que você tem que fazer? E não é só horizontal ou vertical. Tem diagonais e de cima para baixo é diferente de baixo para cima. Então alguns inimigos vão defender de cima para baixo, mas não de baixo para cima. E só para dar um exemplo, né? E esses inimigos, eles vão mudando de postura conforme a luta vai acontecendo. Então o cara tem lá várias stances dele, entendeu? Que ele vai mudando e você vai tendo que se adaptar, e muitas vezes você fica ali atrás do seu escudo observando o que o cara tá fazendo até você descobrir, quando ele fizer isso ele abre esse ângulo aqui que eu posso bater nele. multiplica isso por 3 ou 4 ou 10 inimigos em volta de você e você imagina o quão engajante e até desafiadora essa jogabilidade é. Tem aqueles problemas, né, do Wii, quer dizer, o jogo fica cansativo muito rápido, porque você está realmente brigando de espada e escudo no meio da sua sala ali, entendeu? E mais do que nunca, né, por causa dessa necessidade de você ser preciso. Então isso eu acho que pode ser um elemento negativo para algumas pessoas, mas sinceramente para mim não chega a ser, porque é divertido fazer o que eu estou fazendo, então eu não ligo muito para o fato de ser um pouco cansativo, mas isso é assim, a grande, vamos dizer, feature de diferencial, mas além disso a coragem que eles tiveram, como eu falei, de quebrar, vamos dizer, algumas tradições aí que na verdade estavam impedindo, na minha opinião, a série de se modernizar, e eles tiveram a coragem de implementar novas mecânicas para isso. Poderia falar mais aqui do mundo aberto e de outras, mundo semi-aberto, vamos dizer assim, e de outras coisas, e de como eles espalharam os inimigos pelo mundo, e não só dentro das dungeons que você tem os inimigos. Então, quando você está indo para uma dungeon, já se sente como se estivesse dentro da dungeon, como se estivesse jogando a parte dungeon de um jogo Zelda. E acaba que essa diferença entre parte cidade e parte dungeon, ela fica um pouco mais disfarçada por causa disso. E você queria perguntar alguma coisa aí, Sandro? Então, porque você falou de que eles botaram esse negócio do upgrade, né? Ao longo dos jogos de DS, eles foram inserindo esse elemento bem aos pouquinhos, né? É verdade. Claro, provavelmente numa dimensão muito menor, porque é muito mais estético do que qualquer outra coisa. Tinha um pouquinho de gameplay, que era no trenzinho e no barco, né? É verdade. Só lembrando isso. Você tem razão. Mas nesse jogo eles foram assim, eles entraram de cabeça nisso. E eles estão te deixando realmente customizar e fazer uma diferença grande na parte mais importante do gameplay, que é o combate, entendeu? Encaixou bem com o jogo, você acha? Na minha opinião, sim, era uma coisa que a série estava precisando. Mas eu vou deixar vocês jogarem e trazerem opiniões de vocês quando vocês tiverem oportunidade também. Estou esperando o meu cheiro. Beleza, então. E aí com isso a gente precisa fechar aqui nosso Active Quest e ir pra frente no episódio 34 do podcast. Então a gente fica por aqui, você também está convidado a deixar os seus comentários sobre tudo isso que a gente falou, como sempre, né, nos canais que a gente já divulgou. Mas então vamos agora pra nossa main quest. Na main quest dessa semana, a gente vai falar sobre o passado, presente e o futuro, por que não, de uma das empresas mais queridas e mais influentes, importantes para a indústria de jogos. Por que a gente vai falar sobre isso hoje? Porque a gente acha que essa empresa, qual é a empresa? É a Nintendo. Ela teve um papel, e ainda tem, e vamos ver como é que esse papel mudou ao longo do tempo, se é que ele mudou, mas a gente acha que ela exemplifica e demonstra muita coisa que é importante para a gente analisar quando a gente fala de indústria e mercado de jogos, quando a gente fala do perfil do jogador, e quando a gente fala do que essa empresa tem feito, ou deixado de fazer, vamos ver aí, para atender, modificar ou modificar até a sua imagem perante esse público. Acho que a gente tem uma coleção de opiniões que vai ser bem, bem variada aqui, e é por isso que a gente, por exemplo, convidou o Sandro para trazer também a opinião dele, porque a gente acha que ele vai adicionar bastante nessa discussão. Mas eu vou, na verdade, deixar para começar, né, esse assunto. Vou deixar que o Fernando fale, porque foi ele que sugeriu, até num e-mail, essa discussão lá no começo, e eu tenho certeza que talvez de nós o Seco seja o cara que tem, vamos dizer, né, o maior apego a essa discussão sobre a Nintendo. É o cara que tem né, uma opinião mais, vamos dizer, mais forte, né, sobre isso. Ou pelo menos eu estou imaginando que vai ser assim. Então, Seco, eu vou deixar você dizer pra gente por que que a gente está falando sobre a Nintendo hoje. Quais são as suas primeiras impressões sobre a história dessa empresa, o que ela tem feito recentemente para o futuro. Dá aí o seu, sua primeira contribuição para essa discussão, para a gente poder começar. Bom, então, eu cresci jogando Nintendo, eu passei minha adolescência jogando Nintendo, e nos últimos anos eu tenho visto que aquilo que eu mais gostava na Nintendo está cada vez ficando mais distante do que é a Nintendo. O que eu quero dizer com isso? Eu cresci jogando jogos difíceis, jogos extremamente divertidos, de franquias muito boas, que hoje elas, tirando os Mario, Zelda e os Metroid, que são da Nintendo, elas não existem mais pra Nintendo. E eu vejo que cada vez, pra mim, é mais difícil eu comprar um console Nintendo, e eu fico pensando, por quê? E eu vejo que quando saem números de vendas de hardware ou de jogos, eu percebo que alguns títulos que são feitos para Nintendo se destacam, como por exemplo os Just Dance, e outros que são um nicho mais hardcore, que são lançados para Nintendo, nem aparecem, nem número de vendas. Então é um shift de mercado, e ao mesmo tempo é para um mercado que é um mercado muito, por exemplo assim, volátil, né? Que eu vejo que a Nintendo vai para um mercado onde existem mais pessoas que consomem entretenimento e não o jogo. E as pessoas que consomem entretenimento, elas pulam de um mercado para o outro. É o mercado onde tem mais entretenimento. Então, a minha grande coisa é se a Nintendo está fazendo a coisa certa, ou se ela está indo para um mercado onde é muito mais concorrido, e ela pode acabar se perdendo a sua identidade, e acabar acontecendo com ela o que acabou acontecendo com a Sega também. Então, eu gosto muito, tenho muito, muito carinho, e eu tenho muito grudge, acho que é a palavra, o rancor é a coisa que eu mais tenho, porque, como eu posso dizer, eu sou um fã assíduo, e eu gostaria de saber, e a gente discutir e evoluir assim, se ela tá indo para um lugar certo ou não. E não só como consumidor, mas assim, como desenvolvedor. Porque quando você desenvolve para um console desse, ou quando você ouve o lançamento, por exemplo, do Wii U, como ser desenvolvedor, passa um milhão de coisas pra sua cabeça. Assim, a primeira é assim, eu me vejo desenvolvendo aquilo, e eu vejo aquilo mudando o mercado. Ou dizendo, que porra é essa, Batman? Sabe? Então é por isso que eu posso dizer assim, que eu sou o cara que mais bota pilha nas listas de discussões sobre isso. É, então, essas são as minhas motivações. Entendi. Primeira ressalva a fazer, que rancor, cara, a pessoa quando chega na sua idade, geralmente acontece dela ficar com esse tipo de sentimento. Mas a gente entende aqui, nós podcast dá oportunidade a todas as pessoas de todas as idades de trazer a sua opinião. Inclusive os anciões. Pois é, ainda que você não falou, mesmo que a opinião seja errada, né? Então, ainda que você não falou isso, eu tava esperando por essa. Não tem opinião errada, né? Não existe a sua e a nossa, né? Pois é, cada velha, né? Mas falando sério, Seco, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o que era, então, a Nintendo, vamos dizer, do tempo em que você apreciava mais. Como é que era? Você falou de dificuldade, acho que é bem, bem palpável essa diferença de dificuldade nos jogos, até mesmo nesses jogos das séries, vamos dizer, canônicas da Nintendo, como Mario, Zelda, Metroid, você percebe uma diminuição da dificuldade ao longo dos anos, eu consigo ver isso muito claramente, mas o que mais tinha de, vamos dizer, de especial da Nintendo, não só nos jogos dela, mas nos jogos que as outras empresas faziam pro console dela, e qual era esse perfil de público que você acha que ela tá perdendo ou tá deixando de atender? Queria que você falasse um pouco mais sobre esse passado aí da Nintendo, da maneira como você vê. Pois é, sobre o nível de dificuldade é uma coisa muito relativa, sabe? Porque naquela época não tinha muitos recursos, então a parte difícil do jogo era uma forma de você dar criar replay value e fazer as pessoas passarem mais tempo jogando esse jogo. Mas hoje tem muito jogo, então é normal isso. Isso é a coisa, na verdade, que eu menos me importo. O que eu vejo mais é assim, por exemplo, se você pensar que Capcom, Square, Enix, antes delas se juntarem, a própria Nintendo, Konami, eram nomes que apareciam o tempo todo fazendo jogo para Nintendo, e eram sempre títulos inovadores, títulos que eram breakthrough, títulos que traziam muita gente e davam muito revenue para Nintendo. Então quando você via o nome, o sinônimo de Nintendo, você via o sinônimo de jogo de qualidade e sinônimo de diversão. Então era difícil você pegar um título Nintendo de uma dessas empresas e dizer assim, nossa, isso é fantástico, sabe? E quando lançavam, e você sempre tinha títulos novos. Então, por exemplo, se não era um título bom esse mês, era o mês que vem. Então, você sempre tinha muito, muito jogo e eles todos tinham muita qualidade. Então, isso aconteceu na época do NES e do Super NES, que pra mim foram anos assim, maravilhosos. E depois, por exemplo, você teve o Nintendo 64. Onde foi um hardware duvidoso, eu tive ele, onde você teve talvez três ou quatro grandes títulos pro Nintendo 64, e eles eram assim, eram muito inferiores aos outros, os títulos em geral eram muito inferiores aos concorrentes, e houve uma migração, porque querendo ou não, você gostaria de jogar jogos de qualidade, e é muito interessante você ter um console onde você tem mais jogos de qualidade, uhum, disponíveis. Então, por exemplo, a gente sabe que teve o GoldenEye, teve o Ocarina, teve o Mario 64 e pro 64, mas não tem muito mais que isso. Não. Então foram o quê? 5 anos onde teve 3 títulos grandiosos. Perfect Dark, anyone? Ah, pode crer. Acho que eu... Não, então, falar que são só 5 jogos que foram... Não, tá... são os memoráveis, assim, não tô dizendo que só teve 5 títulos que as pessoas comprariam, sim, mas sim. Se você não. For lembrar, você vai lembrar de 5 títulos, mas na época do NES Super NES você não conseguia contar, sabe? Jogos, pô, você pega os 3, 4 eles muito bons. Tem, tipo, o Banjo, que eu já conheci muita gente que é o jogo favorito dele. Tem, tipo, tem o próprio Star Fox... Mas a maioria mesmo era Fire, né? A maioria bom mesmo são os Nintendo, né? Principalmente dessa época do 64. Mas eu acho que teve. Eu acho que teve uma... Eu fui bem servido, entende? Eu jogava bastante 64 e eu não tive um Play, por exemplo. Mas eu fui bem servido de videogame nessa época, sabe? Pois é, eu não tive um Play e tinha um 64 e eu não me senti nem um pouco servido. Porque, por exemplo, o Star Fox 64 eu achei ele ok, não achei ele nada sensacional. Eu achava ele até tedioso muitas vezes. Zelda era o jogo que mais tinha replay value, que você podia jogar horas, acabar várias vezes, e eu conheci muita gente que fazia isso. Mas assim, novamente, você acaba com todos os títulos que são da Nintendo. Você não tem, e você não tem eles frequentemente, você tem eles esporadicamente. Você tem talvez uma a cada 8 meses, ou talvez um a cada ano. Então você tem um console que talvez a cada ano você vai jogar alguma coisa que te motive, entende? Não, isso sim é bem verdade. Isso aconteceu bastante, acho que no 64 pra frente, aí o próprio Wii hoje. Pois é, então agora se, por exemplo, chega no Wii. Primeiro, o que mais eu... Sobre o Wii, a coisa que eu mais fico triste é, por exemplo, quando eles anunciaram o Wii, eu lembro de conversar com o Gerardo e com o Rafa, foi assim, tipo... Pô, velho, que fenomenal. E eles anunciaram aquele Zelda. Sabe? Então, pra mim, pô, o Zelda vai ser sensacional. Só que daí, quando o console chegou no mercado, eu pulei o GameCube, mas depois eu posso até falar do GameCube. Mas, pode deixar que se você não falar, eu vou falar do GameCube. Então, pô, eu também, eu adoro GameCube, mas teve, pra mim teve o mesmo. Mesmo problema, mesmo problema. Mas continua dizendo. Mesmo problema. Daí, o Wii, eles fizeram um anúncio, você. Tudo que você sempre quis vai ter aqui. Compre nosso console. Então, e teve aquela muita compra, todo mundo foi atrás. Aí todo mundo começou a jogar e começou a ver que os controles eram porcos, assim, eram ruins. O gameplay não era aquilo que eles estão vendendo. Então acabou que, como posso dizer, eu achei que foi uma traição tremenda, porque Nintendo, tudo que ela sempre falou desde então era, acontecia, entendeu? Então aí chegou uma época onde que droga, o que tá acontecendo com essa empresa? Tá me vendendo um pedaço de plástico tolo que não tá funcionando do jeito que ela fala que tá funcionando. E talvez três anos depois ela anuncia o controle funcionando da maneira como deveria ter sido funcionado, mas que pra mim já é completamente furado, né? Porque você não faz o que você fez, né? Tipo, você não vende uma coisa depois de três anos, você diz, não, agora ela vai estar funcionando. Uhum. E enfim, os jogos que começaram a sair com a Nintendo, tipo, com o Wii, tiveram esse mesmo problema. Onde até mesmo a Nintendo sofreu desse problema. Quando ela decidiu trazer o Zelda, o Twilight Princess do GameCube pro Wii, onde o gameplay não tava de acordo, a qualidade não tava de acordo. E, tipo, é uma coisa que, tipo, você espera da Nintendo sempre melhor. Uhum. Então, pra mim, foi uma coisa que diabos tá acontecendo com essa empresa? É, foi um port meio mal feito ali, né? Pois é. E paralelo com isso, pra mim, teve uma coisa que foi genial, que foi o Nintendo DS. Cara, eu comprei todos os Nintendo DS aí, sabe? tirando a exceção do Extra Large, e agora eu vou comprar pra Natal o 3DS. Mas eu achei genial, cara. Tudo que a Nintendo não tava fazendo pro console mainstream tava no DS. Tudo, absolutamente tudo. Que eu achei genial. Mas aí aconteceu uma coisa nos dois consoles simultaneamente, que foi... Eles ficaram tão mainstream que muitas empresas começaram a desenvolver títulos, digamos, de caráter duvidoso pro Wii, pro Nintendo DS. Como, por exemplo... Só pra explorar essa quantidade enorme de gente que tinha. Como é aquela... Seu treinador de não sei o quê, ou seu professor antifumo, sabe? E aí começou a poluir muito o mercado com isso. Tanto do DS quanto do Wii, é verdade. Pois é. Então, e aí... Assim, tentando resumir para não me estender muito, o que eu acho que aconteceu? A gente teve jogos geniais por os dois, mas acho que eles foram, digamos assim, perdidos na montoeira de bagunça que tinha. E eu achei que, porque eles não acabaram, a qualidade dos títulos não eram tão boas, acabou perdendo um pouco o interesse do consumidor. E por causa disso, mesmo os títulos com qualidades, eles não tiveram tanto interesse do público e acabaram sendo perdidos. Então, e o que eu acho que aconteceu? Muita gente, inclusive isso eu tô vendo agora, retrospecto disso, que é empresas que desenvolviam pra Nintendo acabaram indo pra outros meios, que se é pra ter bagunça, vão pelo menos ter uma bagunça que é mais barato de fazer. Por exemplo, é os iOS. Então, um exemplo que pra mim é claríssimo é o Scribblenauts, que pra mim, quando lançaram, assim, eu achei genial. E ele acabou sendo perdido nessa bagunça toda e acabaram lançando uma versão pro iOS que acredito que eles levaram metade do tempo para fazer e não gastaram um décimo do budget para fazer esse mesmo jogo. Então eu tô vendo essa migração das empresas que estavam desenvolvendo para Nintendo, digamos o core migrou, porque as grandes já não tinham ido para fazer os jogos para Nintendo, que já não estavam no mesmo mercado. Eu acho que aí que teve a única coisa que me impressionou, que foi a Ubisoft. A Ubisoft olhou para esse mercado e falou, a gente tem que fazer jogo para esse mercado, o que, que a gente faz? Vamos tentar fazer alguma coisa que mexa com o mercado. Fizeram o Just Dance. O Just Dance, ele é um hit absurdo. Se você olhar em qualquer chart, Just Dance da Ubisoft é o que mais vende pro Wii, ever, em qualquer lançamento, em qualquer counters, em qualquer lugar, sabe? Então... Quem soube explorar diretamente aquele mercado se deu muito bem, mas você viu que eles tiveram que montar a mentalidade, montar todo um outro tipo de um investimento para poder desenvolver para o Wii e para fazer aquele título. Mas se várias empresas tivessem feito a mesma coisa, não teria dado certo, sabe? Porque não tem tanta demanda assim. Cara, então, isso para mim assim é foda desde o início, assim, sabe? Eu lembro quando começou a lançar o Wii, ia lançar logo os outros videogames, assim, já dava pra ver que ia ser problemático, porque dois videogames trabalhavam da mesma maneira, que era o Play 3 e o Xbox. Então, se for pra pensar, economicamente já vale mais a pena você fazer um jogo que vai rodar em dois consoles do que o do Wii, né? Então acabou segregando mesmo as empresas, tipo, um pedaço faz pra lá, um pedaço faz pra cá. Pois é, eu acho que... E outra coisa que também eu achei, assim, de uma forma canalha da Nintendo, eu acho que ela explorou... Pelo fato do DS estar vendendo muito bem, ela acabou meio que sucateando o próprio hardware do DS. Porque depois do DSi, veio um DS XL que era patético, completamente patético, e depois lança o 3DS genial sem jogo algum. Isso é foda. E aí, cara, assim, eu comprava mensalmente de 1 a 2 jogos de DS. E DS é, nossa, eu jogava muito DS. E se de repente, por 1 ano e meio, você não vê nenhum título decente. E lá no meio você vê o quê? Você vê o Dragon Quest IX. Foi um jogo que vendeu pra caramba. Mas, tipo, depois, num período de 1 ano e meio tem um jogo aqui, um jogo ali, mas um jogo que chama a atenção da massa, sabe? Então, eu achei que ela deu muita bola fora. E eu, assim, como consumidor, eu não consigo entender por que de tanto desespero de o que ela tá tentando conseguir com isso. E como desenvolvedor, eu olho para aquilo e acho uma palhaçada, né? Porque, por exemplo, cada versão do DS que você lançava tinha uma dimensão de tela diferente, ou seja, ferrava com o jogo que não tinha a dimensão da tela. Por exemplo, os jogos que foram feitos pro DS Lite tinham uma certa dimensão. Quando você vai rodar no 3DS, no 3DSi, tem uma outra, então os pixels já ficavam borrados, e no 3DS XL era outra e ficava mais borrado. Então, poxa, um título que poderia ter sido lançado no começo do DS e sobrevivido já não é mais, entre aspas, visualmente compatível com esses novos, últimas duas versões do DS. Então, assim, pra mim era um choque, assim, tipo, o que eles estão pensando, sabe? Porque, tipo, você tá sacaneando muito o desenvolvedor, sabe, né, quando você faz isso, porque a apresentação do jogo do cara foi pro saco, completamente, né, e outra coisa, só pra terminar, eu achei que toda essa brincadeira de DLC, toda essa brincadeira de friend list que a Nintendo fez foi a maior palhaçada que eu já vi na indústria até agora, assim, sabe, porque no 3DS, Wii, se você compra um jogo, como é que você transfere pro outro console? Como é que você loga numa conta? Não, você não faz isso. O que você faz? Você vai ter que comprar outros consoles? Você vai ter que comprar todos os jogos de novo? Sabe? E a friend list do Wii, como é que é? Você tem que mandar um número pra alguém pro cara poder te adicionar. Ou seja, você não pode procurar amigos, você não pode jogar com alguém online e ter usadias do cara, ou mesmo criar um vínculo social rápido. Tem toda uma parte burocrática num network que, assim, que não é padrão. Ou seja, cada empresa tem que fazer o seu, ou seja, não tem. Então, tipo, sabe, tanto quanto desenvolvedor quanto consumidor, eu não entendi, sabe? Eu acho que depois do DS Lite, eu não entendi quais foram as propostas da Nintendo. Eu achei, assim, simplesmente propostas cateadas, entendeu? Uhum. Então o que aconteceu comigo, por exemplo, com tudo isso, assim, da Nintendo, aí do meio errado, assim, é que o Wii acabou virando meu videogame secundário, sabe? Tipo, eu tenho. Digo mais ainda. Tipo, eu nunca não teria o Wii, entende? Foi o primeiro videogame que eu comprei. Não me arrependo de ter comprado. Porque eu não ia conseguir. Tipo, lançou o Mario e eu não vou comprar. Ou lançou o Zelda e eu não vou comprar. Eu precisava ter esses jogos, entende? Então, eu assim que eu entendo que, assim, eu nunca não teria um console da Nintendo. Só que ele acabou virando o videogame encostado. Quando sai uma coisa boa da Nintendo, Eu jogo, senão ele tá lá ganhando poeira, na verdade. Pois é, então toda a minha meu raciocínio é pra conversar sobre o fato de que a Nintendo é praticamente a única publisher dela mesmo, dos jogos dela, dos jogos dos consoles dela que são bons. As outras empresas que não são bobas, que fazem coisas fantásticas, estão correndo paralelo e fazendo pros outros consoles. As propostas de, por exemplo, de rede, de mercado que a Nintendo tá fazendo, elas não são compatíveis com as necessidades do cliente, sabe? E os lançamentos de console dela estão sendo uma forma estranha, assim, por exemplo, o 3DS sem nenhum jogo da Nintendo, 3DS sem nenhum jogo da Nintendo. Eu vejo que eu joguei ali o Mario, o novo Mario Land, é genial, e você pergunta como é que não lança um jogo desse com o console, sabe? Eu não sei o que eles ganharam fazendo isso, ou se foi simplesmente eles furaram mesmo. Às vezes os caras. Então, pois é. São essas as coisas, assim, que eu sei que todos vocês jogaram, gostam. Tirando o Rafa, que o Rafa só jogou PlayStation. Daí, não, pra gente conversar sobre esse, digamos, juggernaut que a Nintendo é. Que ela mudou muita coisa, ela criou muitas empresas que hoje fazem o mercado, Mas que assim, que ela parece que não tem mais uma identidade, que ela, tipo, ela já não é mais reconhecida no mercado da maneira com que ela era antigamente. E nem as empresas reconhecem ela mais como a empresa que ela já foi. Então é só um raciocínio assim de onde ela foi, para onde ela vai, essas escolhas fazem sentido pro consumidor e pro desenvolvedor. São coisas assim que me incomodam muito, e eu sei que vocês, como muito fãs, podem ajudar a solucionar esse puzzle. Tá certo, Seco. Eu vou entrar aí no meio dessa discussão e vou também chamar a opinião do Rafa, mas queria organizar os pensamentos um pouco de tudo que vocês falaram, né? Eu acho que a Nintendo, ela tem algumas fases aí da vida dela que estão muito, muito bem, estão muito claras, né? Você tem a fase do NES, do Super NES, a gente já falou bastante. Nintendo era sinônimo de videogame, sinônimo de qualidade. Todos os publishers queriam fazer os seus jogos para os consoles da Nintendo e faziam jogos maravilhosos. A gente já falou bastante sobre isso, apesar do Rafa não ter sido nascido ainda na época. E depois essa dessa... tá ficando velha já. Tá ficando velha, mas a gente... Você não, né? diferentemente não. De você, a piada tá ficando velha. Boa, você. Eu nem vou falar nada pra não estragar duas piadas no mesmo podcast, mas eu sou mais novo que o Spy. Mas eu tô falando de idade mental também, né, Sandro? Ah, não, então mas tudo bem. Mas, Sandro, acontece. Pô, agora Sandro. Já partiu pra ofensa. Este trecho foi censurado por conter calúnia e difamação contra membros proeminentes da indústria de games brasileira. Continue agora com a programação normal do podcast. E aí tem, vamos dizer, uma primeira transição, né, que a gente vê, que é a época, né, vamos dizer, da decisão, vamos ter videogame de CD ou videogame de cartucho. E esse foi um primeiro, vamos dizer, marco aí na história dos videogames e que impactou muito a Nintendo. A decisão de ir para um console que ainda usava cartucho e com todas as, vamos dizer, os requisitos que isso trouxe, porque os jogos começaram a aparecer, se não 3D, pelo menos com uma necessidade de conteúdo muito maior, muito mais quantidade de conteúdo do que a gente vinha antes, e para isso o formato cartucho não era muito favorável, o CD-ROM podia guardar muito mais conteúdo. Começaram, né, os problemas dos acessórios. Foi nessa época que ser cliente da Nintendo se tornou muito caro, porque você tinha que ter o Nintendo 64, mas você tinha que ter expansão de memória para jogar certos jogos, você tinha que ter outros tipos de acessórios, que eram como é que chamava? Onde você salvava? Memory card que você engatava no seu controle, e vários outros, como acessórios para fazer para fazer o controle vibrar, force feedback, né, e tantas outras coisas. Então começou a ficar muito caro você ser cliente da Nintendo. Isso aí já demonstra para mim que eles tiveram alguns percalços na hora de decidir sobre tecnologia, né? E foi esse, vamos dizer, eu juntaria até o 64 com o GameCube como sendo uma segunda fase da Nintendo, onde ela perdeu um pouco do apoio, um pouco não, bastante do apoio dos desenvolvedores externos, em parte porque tinha essas diferenças de tecnologia, principalmente no 64, e no caso do GameCube foi por falta de base instalada mesmo, porque o GameCube até era uma máquina interessante, e o GameCube, os jogos que foram lançados para ele, acho que isso é até... É uma constante nos consoles da Nintendo. Os jogos que são lançados para eles e que são pela Nintendo ou por alguns seletos outros desenvolvedores, eles são realmente muito bons. É por isso que o Sandro, por exemplo, não consegue se ver pulando um console da Nintendo, porque ainda vai ter aqueles 3 ou 4 títulos que você não quer deixar de jogar. Mas isso se tornou uma sacanagem quase com o consumidor, porque você está pedindo um investimento que não é pequeno para uma quantidade de né, uma durabilidade, né, uma longevidade da diversão que é muito pequena. E você compara isso com a oferta dos concorrentes. E aí você começa a entender por que, que nessa segunda fase a Nintendo perdeu muito mercado. Ela deixou de ser o líder do mercado. No caso do GameCube, ela era um terceiro colocado muito distante para o PlayStation 2 e para o Xbox. Até mesmo para o Xbox, o primeiro Xbox. E então, nessa segunda fase, para a gente continuar organizando o nosso pensamento, é que os desenvolvedores, e esse é um ponto que é importantíssimo a gente trazer aqui, porque é um ponto que talvez nas outras discussões ou outros podcasts que sejam sobre jogos, mas não sobre desenvolvimento, talvez as pessoas não tenham uma noção tão profunda disso, mas a gente que está vivendo dentro das empresas que desenvolvem, a gente vê como que a Nintendo é vista pelos desenvolvedores e de uma maneira muito, muito negativa. Como, quer dizer, não é nem que a gente não queira ou não goste de trabalhar com a Nintendo, é que o commitment, né, o investimento que a gente tem que fazer para ser um colaborador Nintendo é muito grande hoje em dia, justamente por causa desses motivos, das plataformas deles serem tão diferentes, de maneira até muito fundamental. E eu vou chegar nessa próxima fase, que é a fase do Wii, mas mesmo lá no Nintendo 64 você já tinha esse problema de o próprio fato de ser cartucho já trazia uma série de limitações. E aí você olha para o lado, para o PlayStation 1, que começou a ter uma base instalada absurda, e um publisher terceiro, que ele não tem motivo nenhum para estar fiel à Nintendo, ele vai olhar para quê? Para o business do problema, e ele vai dizer o quê? Pô, eu tenho aqui esse console da Sony, que tem essa base instalada gigante, que todos os meus concorrentes, na verdade, estão indo para lá, ou eu tenho a Nintendo, que tem toda essa, vamos dizer, essa tradição, mas que o console dela, eu vou ter que me separar e fazer jogos para um versus jogos para o outro. No momento em que você colocou o desenvolvedor nessa posição, foi o momento em que a Nintendo, por consequência da base instalada dela não ser maior do que a do concorrente, ela começou a perder esse espaço dentro do desenvolvedor terceiro. E aí, com isso, você passou a não ter mais esses jogos blockbusters sendo lançados com a mesma frequência, e aí virou um efeito bola de neve, que você, por causa disso, tem menos base instalada, por ter menos base instalada, você tem menos incentivo ainda para os desenvolvedores trabalharem com eles. Então, esse é um fator que ele é crucial para moldar a história da Nintendo como ela é hoje, que nem sempre a sua publicação preferida sobre jogos consegue explorar, mas que a gente aqui no podcast precisa explorar. E aí a gente chega então na nova fase, que a Nintendo, vendo todo esse problema, vendo que com o GameCube ela perdeu muito dinheiro, apesar de ser um console que a gente que teve concorda, fantástico, os jogos, os poucos que foram feitos para ele com qualidade, são assim, estão dentro dos melhores que a gente já jogou na vida, de todos os consoles que a gente já teve, mas novamente coloca tanto o consumidor quanto o desenvolvedor numa posição muito difícil para colaborar com a Nintendo ou para ser cliente da Nintendo. E aí, olhando para esse problema, eles decidiram então, com a introdução do Wii, que eles iriam, como eles falavam bastante lá nas conferências, atender um público, vamos dizer, mais ampliado com relação ao público que jogava videogame na época. Eles queriam trazer os ex-jogadores ou até as pessoas que nunca jogaram para dentro do mercado-alvo, né? E eles viam isso como uma maneira de, vamos dizer, de se tornar novamente o ponto de referência e atrair novamente os desenvolvedores. Mas também, por muita coisa que o Seco e o Sandro já disseram aí, parte dessa estratégia saiu pela culatra. Ela funcionou muito bem no começo, mas aí o que aconteceu? A maneira como eles decidiram fazer isso foi introduzindo esse controle diferenciado, essa maneira diferente de você jogar, que só aumentou com relação aos desenvolvedores a disparidade entre o console da Nintendo e os outros consoles. Mais do que nunca foi na geração do Wii, do PlayStation 3, do Xbox 360, que essa decisão, eu desenvolvo para Nintendo ou desenvolvo para todos os outros, se tornou mais difícil. E aí a gente viu muitos e muitos desenvolvedores e muitas franquias de sucesso saírem correndo da Nintendo e fazerem toda a sua história no Xbox 360 e no PlayStation 3, que acabaram novamente sendo a referência para o hardcore. Tem um ponto só, isso, Juliago. Assim, bem desse específico, assim, dessa escolha da Nintendo, que ela escolheu inovar nos controles e tal, beleza. Isso foi mal porque gerou todo um novo mercado, foi foda pra Nintendo. Só que, pra mim, a maior falha deles foi não ter se ligado de certas mudanças que iam acontecer. Por exemplo, no HD. É verdade. Fazer a merda em HD. Ou a mudança, como você comentou, da parte de redes sociais e de conexão também, entre os usuários. Também. Então, é tipo, porque além da Nintendo ter que inovar, além dela ter inovado, ela deveria ter mantido o padrão dos outros, entende? É verdade. E ela não manteve. Então, tipo, você tinha um serviço A na Nintendo e um serviço B nos outros dois consoles. É verdade. Sabe? Em vez de você ter os dois em algum deles. É verdade, todas essas decisões de estrutura, de tecnologia, elas só serviram para aumentar o gap entre você desenvolver para Nintendo e desenvolver para os consoles. Mais ainda até do que somente os controles. Você tem toda a razão. Mas talvez o outro ponto, né, outro fato dessa fase Wii da Nintendo, que talvez tenha até... tornado ainda mais complexa essa discussão, é o fato de que comercialmente e financeiramente eles acertaram na mosca, eles tiveram muito sucesso. Esse sucesso foi na forma de que o Wii virou moda, né? E virou moda e vendeu para um público que, como eles estavam realmente querendo fazer, nunca tinha talvez comprado um videogame antes e não via o Wii como um videogame. É aquele ponto que o Seco falou do cara que consome entretenimento e não consome jogos. O Wii, ele explodiu nesse público e deu essa, vamos dizer, esse feedback para a Nintendo de que, opa, a gente acertou nas nossas decisões. Porque olha o dinheiro que a gente está fazendo, olha a quantidade de vendas. Nós, na verdade, saímos de um distante terceiro lugar com o GameCube para um primeiro lugar isolado com o Nintendo Wii. E isso deu para eles esse retorno. Que talvez o que a gente esteja questionando é justamente que essa foi uma estratégia que saiu pela culatra no longo prazo, porque aí acontece o que a gente está vendo agora. O Wii deixou de ser moda, esse público é um público que não tem motivo nenhum para ter... Eles não converteram essas pessoas em gamers, se é que vocês entendem, que talvez tenha sido isso que eles queriam fazer. Eles simplesmente venderam, entendeu, um produto lá que a Oprah adorou, fez propaganda e agora ela tá fazendo propaganda de uma outra coisa que não é videogame, que não tem nada a ver com isso, sabe? E gerou, inclusive, um efeito que muita gente deixa passar, mas que é totalmente por causa do Wii, tornou a geração atual de consoles hardcore mais longa do que ela deveria ter sido, porque aí a Microsoft e a Sony, no desespero de ter visto o sucesso aí, vamos dizer, mascarado que o Wii fez, foram querer correr atrás desse mesmo público, lançando acessórios e expansões para os seus consoles que, cara, a gente olha para eles e não vê o sentido grande que eles fazem, que é, no caso, Kinect e PlayStation Move. E com isso acabaram estendendo mais a vida útil dos consoles hardcore e deixando também de atender um pouco a esse público hardcore. Quer dizer, não é que deixou de atender, mas foram recursos que eles investiram para uma direção que não é a direção do hardcore e foram recursos que deixaram de ser investidos nessa outra direção. E isso foi um efeito, vamos dizer, cascata do sucesso que a Nintendo teve e que eu não vou me espantar se o Kinect e o Move eles começarem a ser varridos para baixo do tapete cada vez mais, porque agora o efeito cascata é o contrário, é o efeito cascata do fato do Wii ter caído, ter sido, igual o Sandro falou, guardado no armário e ter sido deixado pegando poeira por entendeu, praticamente todo mundo que tinha um Wii que jogava assiduamente. E na verdade, esse plano da Nintendo, em parte, ele saiu pela culatra justamente porque eles não conseguiram converter essas pessoas em gamers. Simplesmente eles venderam o Wii e provavelmente eles nunca mais vão vender outra coisa para essas mesmas pessoas, sabe? E então, essa terceira fase da vida da Nintendo, ela traz ainda mais dessas decisões. E principalmente com relação aos desenvolvedores, decisões muito duvidosas, né? E você consegue ver um paralelo disso nos portáteis, com tudo o que aconteceu com relação à qualidade e à quantidade dos jogos do DS e agora do 3DS que o Seco falou. Realmente fica, a gente vê uma empresa tentando se achar novamente, depois de uma primeira fase onde ela foi muito bem sucedida, hardcore, uma segunda fase onde ela teve decisões tecnológicas duvidosas e caiu no mercado, e uma terceira fase onde ela se recuperou, mas foi uma falsa recuperação, porque ela fez muito dinheiro com uma estratégia que no longo prazo, não, na minha opinião pelo menos, ela não vai se manter. E aí, o Wii U, será que ele é a resposta para isso? Eu acho que é uma outra questão que a gente vai discutir aqui falando do futuro. Mas olha, eu preciso dar uma pausa para mim, uma chance para o Rafa, dele trazer a experiência dele com o Nintendo ao longo dos anos também. Não são muitos anos, mas são alguns anos. Mas a gente quer saber, Rafa, o que você tem a acrescentar, ou talvez até a discordar, de tudo que a gente falou. Eu sei que você, pelo menos em termos de um ou dois jogos, é um grande fã do Nintendo 64, mas talvez sua opinião seja parecida com a nossa, talvez não. E aí depois trazendo para o Wii, eu sei também que você teve o Wii, hoje você não tem mais, então é uma característica dessa plataforma também. Queria que você falasse para a gente, deixando o assunto Wii U um pouquinho para depois, o que você tem a acrescentar sobre essa análise que a gente está fazendo da Nintendo hoje? Eu concordo com o motivo pelo qual eu fiquei quieto, porque eu concordo com todo mundo, com tudo que você estava falando. Mas a maioria das coisas foram experiências que a gente passou, discutia até, né? A gente discutia desde de antes do lançamento do Wii, tinha as mesmas esperanças praticamente do que ia ser o Wii. Essas experiências foram ultrapassadas, digamos, do ponto de vista de vendas, do quanto isso representou para a indústria em termos de vendas, né? Que vendeu pra cacete todo aquela. Mas não foi. Foi uma falsa. Dados. Não chega a ser falsos, né? Porque não tem como argumentar contra números. É, claro. Mas foi diferente do que as pessoas imaginavam. Ao contrário do que a Nintendo dizia, ela não transformou aqueles jogadores em gamers como a gente conhece, né? Aquele que acompanha, aquele que tá lá. É simplesmente uma forma de. Foi só uma forma de entretenimento passageira, tá? Dá pra dizer, né? E se, que é com, como, por exemplo... E com isso, será que ela perdeu os gamers que ela tinha? Então, teve um custo disso, né? Porque a Nintendo foi muito... Ela foi muito hardcore, no sentido de, por exemplo, jogos que a gente considera fodas até hoje, desde o Nintendo até o próprio Nintendo 64, são pro público hardcore. São pra gente. Até hoje, eu considero, todo mundo sabe, o Ocarina of Time o melhor jogo já feito. Uhum. Dois. Assim, e é... Pois é, pro Sandro também. Era da época, assim, da Nintendo foda. Nintendo que todo mundo olhava, respeitava e baixava a cabeça quando alguém falava. Entendeu? Hoje, a Nintendo começou a ir pra um lado em que queria dominar, né? Começou a competição já não era mais Nintendo e Sega, como era muito tempo atrás, né? A competição começou a ficar um pouco mais séria do que Nintendo e Sega. Os gigantes começaram a aparecer. O PlayStation chegou metendo um socaço na cara da Nintendo. Ali com o PlayStation 1 e PlayStation 2. Entendeu? Até porque a Sony e a Microsoft são bem maiores, né? Elas em, como empresa em si. Não é só a Sega que faz só aquilo ali, entendeu? Isso, exatamente. Tem muito mais dinheiro. Quer mais dinheiro, pega. Quer mais dinheiro, pega. É muito. entendeu? A Microsoft mesmo operou no vermelho durante o primeiro Xbox inteiro. E olha pra ela agora. Uhum. Daí começou, veio uma nova geração, PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360. E começou. A competição ficou muito séria pra Nintendo e ela teve que divergir um pouco. Opa, competir de frente já não dá mais. Não é mais a SEGA. Entendeu? A gente não manda mais no mercado assim. Então a gente vai ter que achar o jeito de mandar. Daí foi lá e começaram as inovações deles, né? Do Wii, aquela coisa toda que foi um sucesso relativo. Acho que dá pra dizer, né? Só falar uma coisa, Spider. Você falou assim, tipo, a Nintendo não tinha mais como bater de frente, né? Um dos principais motivos porque ela não podia mais bater de frente foi o 64. Porque eles não souberam ir junto com a tecnologia, entende? Eles travaram no cartucho. Eu acho que ali é um momento tão crucial da história. Foi um divisor de águas, foi um divisor de águas. Aquilo ali, o destino da Nintendo pra mim. Isso, aí ele tomou a primeira cacetada e, tipo, é aquele negócio, é igual o chefão foda lá que tava falando lá atrás. Você tomou a primeira cacetada, se fudeu, você tá no chão e tá apanhando. Entende? E vai ser muito difícil de reerguer. Isso tudo por causa de um veião lá, né? Que é um cara que fez uma decisão conservadora e ferrou tudo pra frente. Então, daí a gente começou, a Nintendo tentou voltar, né? Virou, digamos assim, novamente o líder de mercado com o Wii. Mas com isso, ela começou a abrir mão de muita coisa, né? As pessoas que esperavam algo do Wii, que realmente fosse aquele que mudasse jogos para sempre, começou a baixar as expectativas, né? Claro que os first party deles, lá, o Zelda, todos os Marios, vai sair o Kirby novo e vai sair Kid Icarus, tudo isso eu acho que a Nintendo ainda entrega. Entendeu? Eu não joguei o Zelda novo, mas tá aí o Giliar pra dizer que jogou. É. Tem o pessoal, os reviews, dizendo que, pô, realmente, entrega. Não é Ocarina, né, como estão dizendo por aí. Mas entrega. Ainda é a Nintendo que todo mundo respeita, todo mundo baixa o balão. Mas, pô, um título, dois títulos por ano, tá longe de ser o suficiente pra mandar na indústria como a Nintendo fazia, né? É verdade. Não tem... Pensa nos títulos que a gente espera por ano, que a gente conversa. Cara, pô, Mass Effect... Ou, pô, o Skyrim, o Deus Ex, esses jogos que a gente tá... Batman, esses jogos... Algum deles tem pra Wii? Não. A gente tá, quando a gente fala desses jogos, a gente tá totalmente excluindo o Wii como uma plataforma. Alguns até tem uma versão pro Wii que todo mundo sabe que é pior. Que ninguém vai jogar. Sim. É isso. Entendeu? Então, o Wii é o irmãozinho caçula de lá do lado. Não deixa o café com leite, o priminho pobre, sabe? É. Cara, vou falar um negócio que pode ser muito... Posso ser muito crucificado, mas imagina a Nintendo desenvolvendo só software para esses hardwares fodas que a gente tem, entende? Tipo, porque a Nintendo tem a excelência nos jogos, isso ninguém pode dizer que não, sabe? Tipo, todo jogo dela é excelente, é fantástico, ele tem um nível de polimento absurdo. Agora você imagina se ela largasse mão de fazer console e entrasse com as gigantes, entende? Tipo, virasse uma third party dessas coisas gigantes e ia poder se concentrar em soltar muito mais jogo melhor, entende? Em menos tempo. Eu não acho que é tão simples assim, cara, porque já tem toda uma estrutura, todo um know-how adquirido, toda uma indústria para montagem, para pesquisa e desenvolvimento de hardware, que eles não iam abandonar isso. Até porque eles... Fala, desculpa aí. Não, minha opinião, né? Eu acho que eles ainda acreditam que a direção deles dá lucro pra eles, dá certo pra eles, pro que eles esperam atingir. Assim como eles não são a Microsoft, que tem 300 outras coisas que dão dinheiro pra eles, eles não são a Sony, que vende televisão, vende computador, eles são a Nintendo, eles fazem só isso. Entendeu? Então, em algum nível, deve dar certo pra eles, cara. Então, mas isso que eu digo, será que se a Nintendo não focasse nesse tipo de coisa? Porque, cara, vai ser muito difícil de recuperar em termos de console, sabe? É foda, os caras são muito maiores do que eles. As empresas valem muito mais do que a própria Nintendo, sabe? E talvez se ela caminhasse pra esse lado, assim, de desenvolvedor de jogo, ponto, não sei. Às vezes, pelo menos, a gente ia poder voltar ao saudosismo de antigamente e falar assim, não, legal... São jogos fortes que saem de tanto tempo que o Seco tava dizendo lá no começo, sabe? Vamos ver. Eu acho, Sandro, que o motivo que tá por trás de você estar sugerindo isso dá pra gente entender. Tudo que a gente falou aqui, na verdade, poderia se resumir a que a Nintendo sempre foi excepcional em software, tanto ao ponto de nos fazer comprar o hardware dela, que a gente, por outro motivo, não compraria, só para jogar um jogo por ano deles, certo? Mas a parte de hardware é justamente aquela que, no momento dessas decisões, acabou contribuindo para o downfall, pelo menos na nossa visão, né, e na visão do jogador hardcore da empresa. Então o Santo está falando, por que não matar ou deixar de focar nessa parte que a Nintendo está historicamente tendo problemas, tendo dificuldades, e focar apenas naquilo em que ela é boa. É, por mais que eu concorde com o Rafa de que eu não acho que isso vai acontecer, por vários outros motivos, porque eu acho que a visão da Nintendo ela não é tão, vamos dizer, objetiva quanto precisaria ser e quanto talvez uma Sony ou uma Microsoft da vida são, muito business-oriented, muito objetivo nesse sentido. Eu acho que a Nintendo não é um perfil de empresa para fazer isso. E a SEGA também não era, e foi um parto para a SEGA fazer exatamente isso. Precisou, na verdade, a SEGA cair no fundão do poço para poder se redefinir como uma empresa de software. Eu acho que, infelizmente, para a Nintendo, só alguma coisa parecida faria com que isso acontecesse pela cultura e pela maneira que a empresa funciona. Então, eu acho que é uma utopia interessante o que o Sandro está sugerindo, mas eu não acho que ela tenha a menor chance de acontecer. Não, pelo menos nos próximos 10 anos. Exatamente. Porque se a gente tivesse tendo essa discussão lá quando o Spider nasceu, depois do Super NES ali, ninguém ia falar que a SEGA ia fazer também. Tá? É verdade, ninguém ia ter a menor ideia que isso acontecesse isso com a SEGA, é verdade. Depois eu queria você comentar da SEGA, que eu acho que aconteceu interessante, porque ela tinha, o grande IP dela era o Sonic. E depois ela inventou o Monkey Ball, mas assim... Mas como assim era? Não, era o Sonic. O que é o Sonic? Quem é que joga Sonic? Tipo, o que é o Sonic, sabe? É aquele jogo que sai todo ano e é fracasso de venda, sabe? Esse hoje. É o Sonic. Hoje. Então, o Sonic. Aí teve o novo Sonic, até que teve notas excelentes. Depois de que 10 anos teve um Sonic bom, sabe? Então, é aquela coisa. Eu não sei... Que assim, tá certo que ela tem o quê? 4 IPs fortes, mas a gente tem que ver também se esses IPs combinariam com o perfil do jogador que tem nos outros consoles, entende? Pra gente, tudo bem, mas tem que ver outro pessoal, aquele que faz aqueles 10 milhões que fazem pré-order de Gears of War e Call of Duty todo ano e não tô nem pra nada, sabe? Que daí você tá concorrendo em outro, sabe? A pessoa não tá tão aí pro seu IP. Sim, tem esse lado também, né? Mas aí talvez ela teria que se reinventar nesse outro aspecto também, né? Tipo, readaptar ou criar novos IPs para essas coisas. Assim. Por isso que eu acho um parto muito grande. Sim, com certeza. Você está ouvindo o PodQuest. Bom, e para terminar a nossa main quest aqui, é claro que a gente não vai poder deixar de falar um pouco sobre a perspectiva aí de futuro próximo com relação à Nintendo, que é o tema da nossa main quest de hoje. Todo mundo sabe aí que foi anunciado na E3 o Wii U, que é o novo console da Nintendo. E a gente falou, né, dessas diferentes fases e das decisões que levaram, ou que a gente acha, né, que levaram a história da Nintendo a se moldar e ser do jeito que ela é, e hoje colocá-la nessa situação de, como a gente disse, de ser muito difícil para o desenvolvedor principalmente investir nela e também ser difícil para o consumidor, pelo menos o consumidor de jogos hardcore, porque o outro consumidor a gente também já falou bastante aqui, que ele chegou, depositou o dinheiro, brincou um pouquinho, balançou o emote um pouquinho e foi embora para fazer outra coisa. Então a gente está preocupado também, vamos deixar bem claro, né? A gente está falando ou bem ou mal e gastando esse tempo aqui porque a gente se importa, né? Nós somos fãs dos jogos e, vamos dizer, também dos consoles, de certa forma, da Nintendo, ao longo dos anos aí. Isso está claro por tudo que cada um de nós falou. E se a gente está aqui falando sobre esse assunto, é porque a gente se importa e a gente gostaria de voltar a ter o mesmo retorno, né, de ser um fã e um consumidor Nintendo que a gente tinha antes. E é por isso que a gente está aqui tentando especular. Será que o Wii U é a estratégia mais acertada ou mais próxima para fazer isso acontecer? Eu acho que essa é uma pergunta, óbvio, difícil de responder enquanto ele não estiver nas nossas mãos, mas com o pouco que a gente sabe, a gente vai tentar fazer isso aqui. Convidado, Sandro Tomazetti, você acha, com tudo isso que a gente falou, que o Wii U é uma boa aposta, ele é uma estratégia acertada da Nintendo? Sim, não, mais ou menos, e por quê? Diz pra gente aí. Olha, eu acho o seguinte, cara, considerando que ele vai ser um console supostamente pro hardcore, ele vai tentar fazer o caminho meio que inverso do que as outras empresas estão tentando fazer, né? Que eles têm o mercado hardcore e estão querendo conquistar o mercado casual, o Wii tem supostamente o mercado casual, porque mesmo que a gente esteja dizendo que talvez o cara nunca volte pro videogame, a gente não sabe exatamente, porque foi o primeiro videogame desse naipe, entende? É verdade. Casual desse game. Então talvez ele volte. Quem diz que não, né? É verdade. Então, talvez pela força das IPs, muita gente vai voltar, sabe? Eu não sei se eles vão conseguir chegar num nível que nem o próprio Seco falou agora há pouco. Ah, não sei quantos milhões de gente que fazem pre-order do Call of Duty lá e foda-se o resto, sabe? Não sei se eles vão chegar nessa magnitude, assim. Mas eu acredito que é um caminho correto a seguir. Focar um pouco mais no público hardcore e pelo menos igualar o patamar, assim, de funcionalidade de internet e TV, assim, HD e coisa assim. Pelo menos isso, sabe? Mas igualar o quê? Aos consoles que saíram 5, 6 anos atrás? Não, igualar a próxima geração, né? Deveriam, pelo menos. E será que isso vai acontecer? Uma das primeiras coisas que eu questiono, eu vou voltar a palavra para você já para você responder isso, mas uma das coisas que eu questiono é justamente o timing, né? Porque o Wii U, parte de nós, quando viu o anúncio, pensou, pô, até que enfim, o meu jogo preferido, hardcore da outra plataforma, parece que vai funcionar no Wii U. Começa pelo controle, por mais que tenha uma tela ali no meio, o controle, ele é um controle de jogo hardcore, ele tem os dois analógicos, tem os vários botões que a gente precisa, né? Então, uma das primeiras grandes barreiras, eu acho que já vai ser ultrapassada. A outra, óbvia, é poder de processamento, capacidade de output em HD, isso tudo também parece que o Wii U vai conseguir entregar, até eles estão dizendo que é mais poderoso do que o PlayStation 3, isso aí, a gente não precisa que seja. Mas tudo isso, quer dizer, ao mesmo tempo que uma parte de nós então se sentiu bem e aliviado e pensando, pô, parece que finalmente o hardcore gamer dentro de mim vai poder jogar um Nintendo novamente e ver, além dos jogos da Nintendo, todos esses outros, a gente também, quer dizer, a ressalva que a gente faz é, pô, mas e o timing disso, né? Será que o Wii U vai conseguir ser comparável aos próximos consoles que vão sair? Porque o mais importante, que eu acho, é a posição do desenvolvedor. A pergunta que a gente tem que estar fazendo é essa. Será que o desenvolvedor, principalmente o terceirizado, vai estar olhando novamente para uma plataforma Nintendo no mesmo patamar das outras plataformas para as quais ele desenvolve? Se a resposta dessa pergunta for não, eu temo que a Nintendo vá cair no mesmo problema, no mesmo ciclo. Então, o que, que você acha que quer dizer, você acha que você consegue dar uma resposta para essa pergunta com o pouco que foi anunciado? Qual que é o teu sentimento? Olha, eu não sei se eu vou conseguir dar uma resposta, porque o pouquíssimo que foi anunciado, nem dá para entender exatamente o que, que é o Wii U, né? É verdade. Tipo, a priori, assim, eu lembro a primeira vez que eu assisti ali a conferência, pô, mas é só um controle? É verdade. Não, é um console. Não, você entende? Tipo, foi mostrado tão pouco que, eu não sei, eu acredito, assim, eu acredito na Nintendo, entende? Eu acho que nem a gente conversou atrás, eles tiveram que se virar pra não bater de frente com esses monstruosos grandes, assim. Então, alguma coisa eles têm que ter, sabe? E espero que eles tenham notado que o problema deles é realmente isso. A gente não tem um Bioshock na Nintendo, não tem um Batman na Nintendo, não tem, entende? Esses jogos, os terceirizados. E espero que eles consigam agradar o desenvolvedor, né? Entendi. Isso que vai ser importante mesmo. Ô, Rafa, e você, cara? O que, que você acha do Wii U como a resposta da vez da Nintendo para esses problemas que a gente está falando? Você acha que o hardcore gamer, ou talvez, né, você acha que eles vão voltar a tentar atacar o casual novamente? O que você está lendo da, né, do pouco aí que a gente falou que foi anunciado sobre o Wii U até agora? Cara, acho que eu concordo com o Sandro no sentido que ele falou que eles não querem perder contato com o público casual, né? Uhum. Que eles têm. Mas querem alcançar o outro braço para pegar o hardcore também, né? E aí, um foco muito grande da apresentação deles, se duvidar maior ainda do que do próprio hardware, é a parceria com as third parties, né? Que a EA já falou que vai lançar, Activision já falou que vai lançar. Então, isso é tão... fazendo questão de botar os nomes que o público hardcore conhece bem junto, associando à marca Nintendo, que até hoje quase não se ouvia falar, né? Dificilmente lá a EA Sports lançava um jogo pro Wii, ou sei lá, a Ubisoft lançava um joguinho casual lá pro Wii, e é lá de vez em quando. Agora eles estão fazendo questão de dizer, pô, Batman vai sair pro Wii U, Call of Duty vai sair pro Wii U. Então, todos esses jogos que o pessoal gosta, acho que eles estão focando muito nisso, né, na parceria com as third parties. Então isso tu já percebe que, pô, eles querem ficar com um braço aqui segurando o pessoal casual e com o que foi a parte em que eles mostraram o hardware, né? Uhum. Olha que legal, tu pode fazer isso com a televisão, tu pode continuar fazendo o movimento, tudo aquilo que tu achava legal no Wii, a gente é Nintendo, a gente tá fazendo isso de novo, né? A gente quer vender pra vocês de novo. Mas pro pessoal lá que tá, grandes merdas isso aí, já joguei, been there, done that, não quero mais. Não, mas agora a gente tem esses jogos. Então, com isso eu acho que a decisão deles foi a correta, né? Com relação ao timing, eu acho que eles correriam dois riscos. Um era demorar demais e perder totalmente qualquer... se eles fossem, por exemplo, esperar a próxima geração para lançar alguma coisa, acho que eles perderiam totalmente o contato, né? Que ninguém acreditaria na Nintendo como alguém para competir. E ia passar esses próximos anos só perdendo dinheiro também. Porque isso, exatamente. Porque tá perdendo, né? Tá acompanhando. Isso aí. Então, e o outro problema, que foi o que eles preferiram atacar, né? Que seria o lançar cedo demais. Pode ser que eles lancem agora no ano que vem, por exemplo. E pô, o pessoal, pô, legal, consigo rodar meu Call of Duty, tem Batman, tem Bioshock. E daí chega no ano seguinte, a próxima geração e atropela a Nintendo de novo. Entendeu? E sem deixar nem rastro pra trás. Porque pode ser alguma coisa... Por exemplo, o pessoal da Epic tava falando na próxima geração ser igual ao Avatar. Já. Então, eu não sei o que se passa por trás desses bastidores do planejamento da próxima geração, mas se for qualquer coisa desse nível, por exemplo, em tempo real, pô, já deixa a geração atual de consoles muito pra trás. Isso é engraçado. Isso aí foi o que aconteceu com a Sega, né? Ali no Saturn. Uhum. Eles lançaram cedo demais, assim, e focado em 2D, basicamente, se fuderam. Uhum. É mais ou menos a mesma coisa. Não pode ser... Tem que ser o timing certinho. Teve vários consoles, eu acho que nessa mesma época, inclusive, que fizeram a mesma coisa, né? O próprio Jaguar, acho que tinha muita coisa, muitos jogos deles 2D. Neo Geo. O Neo Geo, né? O próprio 3DO, que mesmo sendo um início da era... 3D tinha muita coisa nisso ainda. O 3DO tinha muito mais full motion vídeo do que propriamente 3D. Isso, exatamente. E aí, como não podia deixar de ser, chamar o Fernando, que abriu a nossa discussão, para fechá-la também. Fernando, uma coisa muito interessante que o Rafa falou, que eu quero sua opinião, é essa tentativa de abraçar os dois mercados, o casual e o hardcore. A Nintendo deve admitir a esse ponto, né, a essa altura, que ela deixou o hardcore de lado, big time, com o Wii. E fica bem claro, igual o Rafa falou, quando eles se associam aos desenvolvedores third party nas apresentações, que eles estão querendo recuperar isso, mas também parece que eles estão não querendo largar a mão do povo casual. Vamos dizer assim, caso o Wii U emplaque de novo como o Wii emplacou, né? O meu medo, e aí quero saber se é o seu também, é que por tentar abraçar esses dois mundos que estão se provando tão diferentes, eles não caiam no mesmo erro. Por exemplo, o timing ter sido adiantado por causa de estar perdendo o público casual, de estar de estar perdendo dinheiro mesmo, né? De estar tendo hemorragia de dinheiro que a gente está vendo esse ano, porque o público casual foi embora. Então, vamos lançar mais cedo para a gente diminuir esse impacto. Aí, o lançar mais cedo pode prejudicar o quê? O ataque ao público hardcore, porque esse console daqui a pouco pode ser atropelado pelos outros, como o Rafa disse. Não só a questão do timing, mas a questão da tecnologia também. O Wii U tem features que parecem mais voltadas para o casual, parecem features que os outros consoles da próxima geração provavelmente não terão, e ao mesmo tempo tem um controle hardcore embutido, e talvez ali, a gente não sabe qual vai ser, o quão confortável vai ser, isso pode prejudicar. Novamente, a tentativa de atacar os dois pode estar prejudicando de atacar cada um e acabar não dando certo para nenhum. E por último, o mesmo problema que o Wii e o DS tiveram da chuva de títulos porcaria e dessa mistura entre o casual e o hardcore, na hora de você chegar na prateleira, ela te trazer um problema de que nenhum jogo consegue ter o destaque que mereceria, que foi uma coisa que aconteceu muito no DS e no Wii também. Então, esses, quer dizer, eu tô chamando a tua opinião e meio que dando a minha, né? Essas são as minhas grandes preocupações e que eu, sinceramente, não estou tão otimista até como eu estava na época da E3 e talvez não tão otimista quanto o Rafa e o Sandro estavam. Não sei se eles estão otimistas ou não, mas eu tenho pra mim que ainda tem muitos desses problemas de você atacar os dois mercados ao mesmo tempo que podem fazer com que você fracasse nos dois. E eu não sei, esse é o seu sentimento também? O que você está achando com relação ao Wii U e o futuro da Nintendo? Então, pois é. Sobre a parte casual, eu acho que agora todos os consoles vão ter alguma coisa casual. Nem que é só para cobrir, só para garantir que não vão ser pegos de surpresa, sabe? Uhum. Então, eu acho que a Nintendo, nesse quesito, ela tá ok. Mas eu acho que ela, pelo anúncio dela, vai deixar de lado uma parte do mercado casual e até mesmo de desenvolvimento que tá fazendo toda a diferença nessa geração, pra mim, na minha opinião, que é o Xbox Live e PSN. Já que ela não tem um mercado desse, então ela não vai ter a parte casual que compra jogo na PSN ou na Xbox Live. Ela não vai ter o apoio de todos esses desenvolvedores, ou seja, querendo ou não, uma grande parcela do mercado compra jogos de lá e desenvolve esse mercado. É verdade, você na verdade citou um pedaço que ficou faltando na nossa discussão, que é importantíssimo, é isso mesmo. Pois é, e ela, ela deixou claro, não, a gente vai dar alguma coisa, nosso console tá aqui, vocês fazem o que vocês quiserem com ele, não é assim que funciona. Olha quanta grana a empresa vai ter que investir para conseguir fazer isso. Aí você vai ter que fazer o que a Apple, inclusive, deu sorte, que ela tem uma empresa terceirizada que criou o tal de Open Fate, que é basicamente alguém que fez o Xbox Live para eles, entendeu? Uhum. E toda empresa que precisa vai e terceiriza. Então, é assim que vai ser essa parte online, e aí você não vai ter nada de DLC. Porque uma coisa que me incomoda, como é que você vai dar extensão de vida do jogo sem a DLC? Sem o conceito de DLC? Como é que vai ser isso? Eles não deixaram claro, porque essa geração, muito jogo. Olha o Fallout Vegas, quantas expansões, quanto tempo de vida esse jogo teve nessa geração, só por causa de DLCs, entendeu? Então é uma coisa que não é claro, acho que nada que a Nintendo falou deu pra entender que eles vão fazer isso ou que eles se importam com isso. Então eu acredito que, assim, eles estão deixando uma parte muito importante do mercado de fora, sabe? Deixa eu ver mais o que. Sobre a entre safra, o lançamento do console deles, o que eu tenho receios é assim: se saírem títulos originais pra ele que motivem as pessoas pra comprar, vai ser bacana. Se saírem os mesmos títulos que vão sair pros consoles hardcores atuais, não acredito que vai vender, porque você vai ter um PlayStation 3, você não vai comprar um console pra jogar o mesmo BioShock, sabe? Uh-huh. Isso não vai acontecer. Então eu tenho medo que isso aconteça, porque se não tiver, por exemplo, alguma coisa muito única que faz as pessoas comprarem, que seja, por exemplo, que seja um novo Zelda para esse console. Aí você vai comprar novamente um console pelo Zelda e depois você vai ver o que vai acontecer. Entendeu? Daí, e sobre deixar story party. Pois é. Assim que os consoles da Nintendo pra mim funcionam hoje, assim. Tira do armário pra jogar Zelda e Mario e bota no armário de novo quando termina. É, exatamente. Outra coisa que eu fico meio receoso, assim, uma coisa que o Gilliard comentou da press conference, que foi assim, que ele falou que o pessoal da EA quis participar da press conference da Nintendo pra mostrar que eles iam desenvolver, porque eles não querem deixar de lado a oportunidade de desenvolver pra esse mercado que pegou todo mundo de surpresa, sabe? Então, a minha preocupação é a seguinte: essas empresas estão se vinculando com a Nintendo não porque elas acreditam, mas porque elas não querem deixar a oportunidade de negócio passar, entendeu? Então não é que elas vão fazer títulos assim, exclusivos, fazer qualquer coisa, é assim, se der certo, a gente tá aqui, sabe? A gente acredita em vocês se derem certo. É, parece uma posição, né, se o barco começar a afundar um pouquinho, esses caras vão ser os primeiros a pular fora. Essa é a vantagem de ser third party, pô. Não, pois é, mas assim... Tu acha que a EA, se não quisesse investir, não investia num console também? Não, mas fazer isso. Mas Rafa, que assim, querendo ou não, são elas que mantêm o console vendendo, né? Você imagina se a Nintendo chega nessa press conference e fala assim, vai ter uma edição especial do Call of Duty, sei lá, o Modern Warfare 4, que vai lançar primeiro pra esse console. Sabe, ia ter no mínimo 10 milhões de pré-orders no primeiro dia, sabe? Entendeu? Isso é verdade. Então, por exemplo, só ver que quando alguém anuncia, por exemplo, vai ter quem tem Xbox tem o jogo exclusivo, ou tem tal coisa exclusiva da third party, sabe? Se quem é fã, vai comprar, não tá nem aí, sabe? Se tiver que gastar 300, olha quanto o Elite vendeu. Tipo, 10 milhões em 15 minutos, sabe? Sim. Tipo, então, assim, tem bastante especulação, mas assim, eu acredito que as empresas estão se posicionando num lugar assim, tipo, eu acredito em você, Nintendo. Tá, mas assim, eu acredito, não quer dizer que eu vou fazer alguma coisa agora. E a Nintendo tipo, tentando catar esse mercado de alguma. Tipo, mostrar pro mercado hardcore de novo que ela existe, sabe? Até porque, por ser alguma coisa da Nintendo, a gente sabe que no início vai ter um boom. Sabe? Seja do público casual ou um pouco ali do hardcore, vai ter um pois boom. É. É, bom, é, mas... é nessa onda que as grandes publishers querem entrar. Se fuder depois, ele sai fora e deu. É, mas no início vendeu. É, o 3DS foi a exceção disso que você acabou de dizer, né? É. O 3DS não teve boom nenhum, pelo contrário, mas. Talvez seja um caso especial, mas vamos ver. Mas eu acho que o DS é foda porque eles lançam um DS novo a cada 3 meses, né? É, tem isso. Falei. E 3D, tinha aquela coisa de, pô, né? Eu já não gosto de filme 3D, que a maioria não gosta. Daí, pô, videogame 3D. Então, por que um videogame 3D vai ser legal? Eu já tenho o DS, mais fodão que tem, que era o 3D, DSi, sei lá. Por que eu vou querer um outro agora? Se o último 3DS eu comprei 3 meses atrás. Eu acho que é uma coisa diferente, não dá nem pra comparar, mas... É que eu acho, o negócio do 3DS é que ele é um outro console, né? O que sai de 3DS não roda um DS. Esses assim, outros a gente sabe disso, e a massa sabe? Ah, o povo bom, compra, sabe? Pois é, mas aí é outra coisa que me irrita muito na Nintendo. É, tipo, você pega e começa a segmentar demais o seu mercado, sabe? É. Esse jogo não roda bonito nesse... É tudo 3DS, tem 6 versões. Nos 3 primeiros, esses jogos não vão rodar, né? Que eles não vão rodar, então tu começa a segmentar demais o mercado, sabe? Você obriga as pessoas a comprar. E às vezes a pessoa quer, tipo, ela só quer jogar aquele jogo, vai ficar puta, vai comprar um outro console, sabe? Uma dúvida, assim, 3DS, ele roda coisa de DS, correto? Uhum. Só que os DS não são atrelados ao 3DS, né? O contrário não é verdade. É, então. Então, é que o que eu vejo é o seguinte... O DS, o DS Lite, o DSi, o DS Extra Large, todos eles eram DSs. Ele era um console da geração anterior. O 3DS é um console novo, que tem compatibilidade com os jogos antigos. Entende? E só que... Por isso que é muito falho ele ter sido lançado sem jogo. Claro. Sabe? É muito falho, porque, porra, pra que você compra a merda do console? Pra jogar, pra um jogo bom. O cara vai lançar um negócio sem jogo, não vai funcionar mesmo. Mas eu não sei se eu tô errado, mas pelo que eu vi, o 3DS, agora que lançou o Mario, ele vendeu bem. Agora sim. É, depois da queda do preço, depois, desde que ele baixou o preço lá em 80 dólares, é, top, ele, subida, né? ele tá vendendo como o DS tava vendendo antigamente, que é tipo constante, assim, sabe? Pera, agora o pessoal vê que valeu a pena trocar, entendeu? Agora sim, agora que tem jogo, agora vale a pena eu trocar o meu console, não ficar com o antigo. É, e cara, sinceramente, isso aí é erro de nuba, né? É. Ou erro de puta que pariu. É. Eu queria só terminar assim, dizendo que uma coisa que vai fazer toda a diferença na geração mesmo, pra Nintendo, vai ser ela conseguir ter o suporte de novos desenvolvedores, porque a Nintendo é conhecida por sempre ser a mais difícil de fazer tudo, né? É. E é sempre mais difícil de tudo, sempre. É assim, é ridículo. Então, um monte de gente se afasta, inclusive, da Nintendo por causa disso. Então, em compensação, a Microsoft mostrou que desenvolver jogo não deve ser tão painful quanto era. A Sony se adaptou a isso, mas a Nintendo não. Então a gente vai ver como é que fica agora. Porque não esquece que todo mundo tem um conhecimento já de como desenvolver para Xbox e PlayStation 3. Então a evolução, provavelmente eles vão manter para os desenvolvedores muito semelhantes. Por exemplo, instrução, de como as coisas vão funcionar. Então os engines vão poder ser facilmente adaptados, etc. Os pipelines dos times vão se adaptar rapidamente, enquanto a Nintendo é uma coisa nova, que vai ter que sair do zero pra todo mundo fazer, todo mundo, sabe? Não vai ser uma coisa trivial. Bem maior, né? Exatamente, então eu acho que essa, pra gente como desenvolvedor, essa é o grande problema, né? Tipo, como é que a gente vai chegar até a qualidade que a gente tem nossos renders, nossos engines gráficos, e hoje em dia, como é que a gente faz pra ter a mesma qualidade do PlayStation Xbox nesse novo console? Acertou na mosca, Seco, nesse seu comentário. Eu acho que se a Nintendo conseguir enxergar isso e tentar facilitar para que o desenvolvedor possa aproveitar esse know-how que ele já tem das outras plataformas na plataforma dela, ou seja, se ela de fato fizer o dever de casa de saber como essas outras plataformas funcionam, saber como os processos dentro dos third parties já estão acontecendo, e moldar e mudar suas ferramentas, ou até prover um suporte maior, que a Nintendo infelizmente nunca foi famosa por fazer. Eu acho que se ela fizer isso, vai realmente facilitar bastante, mas ela tem que estar com essa consciência, tem que admitir, né, que ela precisa do third party para o seu sucesso, porque também é uma outra, vamos dizer, falsa um outro falso conforto, né, um falso feedback positivo que eles têm, é o fato de que eles ainda têm uma base lá de fãs super hardcore, que o que eles fizerem, esses caras vão comprar. Então, talvez dê a eles essa impressão errada de que eles não precisam tanto assim do third party para ter sucesso, quando na verdade, por tudo que a gente analisou aqui e falou, eles precisam, e muito. É hoje o que está fazendo a diferença entre o Wii do Sandro ser o console primário dele, o console que ele está mais jogando, ou ser aquele console secundário que, quando sai um jogo da Nintendo, ele desenterra lá e vai jogar. Então acho que você acertou em cheio nisso que você falou. Algumas outras considerações finais aí, Seco, pra gente fechar a nossa main quest? Não, eu tô satisfeito. Valeu. Satisfeito também estou eu com esse programa de hoje. A gente falou de muita coisa que eu acho que é de interesse para muita gente. A gente teve a presença já de alta qualidade do Fernando e do Rafa, e também a ajuda de muito peso, que valeu muito a pena, do Sandro Tomazetti, aí direto do Brasil. Com todas as dificuldades de horário, de lag, de conexão, a gente tentou trazer para você aqui uma discussão que a gente acha, né, é importante de ter. A gente tentou ser o mais imparcial e maduro que a gente consegue. Então muitas vezes a gente reclamou de uma empresa que a gente ama, mas é justamente por a gente gostar tanto e querer ver, né, o sucesso dela e não perder o privilégio que é jogar um jogo feito pela Nintendo hoje, né, é por isso que a gente está tão preocupado ao ponto de querer falar sobre isso, gastar todo esse tempo aqui. E a gente também quer saber a opinião de vocês. Participem, por favor, dessa discussão com a gente, tragam seus comentários. A gente quer muito saber o que a gente esqueceu de falar, o que a gente falou errado, ou até, né, confirmando para a gente o seu sentimento com relação às coisas que a gente disse. A gente quer muito a sua participação aí como ouvinte do podcast. A gente faz isso aqui. É muito legal pra gente se juntar e conversar, mas a gente não precisava ter todo o trabalho de editar e de fazer ficar bonitinho, etc., se não fosse também para vocês participarem. Então, a gente espera muito essa contribuição e vamos aguardar aí como é que vai ser a repercussão de um episódio que com certeza toca no coração de muita gente. Me despeço de vocês, meu nome é Giliar. Vou deixar também o Sandro, nosso convidado, se despedir aí. Falou para todos, leiam o Treasure Chest. É isso aí. E o Rafa também, despeço do nosso pessoal. E o que, que você achou desse episódio? Esse foi um dos meus preferidos em muito tempo. Espero que o pessoal tenha gostado também. Contribui. Acho que a discussão vai render bastante discussão boa. Legal. E você, Fernando, tá feliz com o bolo que você arrumou aí, trazendo esse assunto pra gente? E aí? Não, pois é, cara, porque assim, tem tudo a ver com tudo que a gente não só fala no podcast, mas que a gente vive diariamente, que é o desenvolvimento, o consumo das coisas que a gente mais gosta, e também é uma parte, é o passado e pode ser até o futuro da nossa indústria. A gente tem que ficar ligado, a gente tem que discutir, a gente tem que entender e, tipo, participar, né? Eu acho que vocês me ajudaram aí a refletir uma coisa que me incomodava há muitos anos já, que eu já tive várias, digamos assim, eu e o Giliar, a gente já chegou no Mario Kart, a gente já deu vários dashes um no outro sobre esse assunto várias vezes, mas a gente nunca conseguiu sentar e discutir a fundo. Eu gostei muito, eu queria agradecer vocês três pelo podcast, queria agradecer todo mundo que está ouvindo também, participem, comentem. Eu sei que muita gente não teve contato com Super Nintendo, então, mas mesmo assim, se puder opinar sobre o mercado atual e como vocês veem o posicionamento da Nintendo, ia ser bastante bacana. Legal, cara. Valeu, agradeço a vocês novamente aí o esforço que foi colocar esse podcast em pé. Esperamos então que tenha esse resultado, que a gente receba os comentários e avisos, né? Semana que vem a gente tem Quick Quest, como de costume, e o outro podcast vai ser o último, né, para as nossas férias. A gente vai entrar em recesso até o ano que vem, então no próximo podcast pode aguardar aí uma retrospectiva do ano. A gente vai eleger o nosso jogo do ano, fazer alguma coisa bem mais simples do que no ano passado, só lista com 10 jogos e quem é o jogo do ano. Mas então pode aguardar para o próximo podcast daqui 2 semanas, a gente vai ter a retrospectiva do ano e aí a gente sai de férias, volta lá no ano que vem com o mesmo conteúdo de sempre que você já conhece. Então estão dados os avisos, me despeço de vocês também, meu nome é Giliar, espero que vocês tenham aproveitado aí esse podcast que foi muito legal de fazer, espero que seja mais legal ainda de ouvir, um abraço para todo mundo e tchau!